do IVE, e agora não é mais bem um mini curso, é uma conversa que nós vamos fazer aqui. E eu vou fazer uma introdução rápida, que vai aproveitar um conjunto de imagens que eu projetei parcialmente no TED. E não cheguei a projetar todas porque não deu tempo. O TED tinha só 15 minutos e eu tinha muito mais do que 15 slides para apresentar. Eu vou começar com essa apresentação porque ela está muito bonitinha, mas não vou repetir as coisas que eu falei lá no TED. Quem participou do TED não precisa ficar aborrecido, falar outras coisas. E depois nós vamos começar então a ver o que é netweaving, como é que uma pessoa pode ser um netweaver. Como é que uma pessoa pode ser um articulador e animador de redes? Pois podemos conversar um pouco sobre a palavra netweaving, que é uma palavra melhor para nós do que networking, por vários motivos. Networking virou sinônimo de rede, mas a palavra working é uma palavra que tem um peso, ela tem uma carga muito, digamos assim, colidente, incompatível com, vou dizer assim, a amorosidade de tecer redes. Não é uma obrigação. Trabalho surgiu, esse conceito de trabalho surgiu de uma maneira muito ruim na humanidade, como obrigação. Depois a gente tentou recuperar, dizer que o trabalho dignifica o homem, mas quando nós fazíamos esse tipo de afirmativa, em geral eram afirmativas meio desonestas e questionáveis do ponto de vista ético, né? Era o cara trabalhar para mim. Entendeu? Então o conceito de trabalho ele já nasce como um conceito problemático. A palavra netweaving é muito melhor, porque ainda que seja um neologismo de uso não, vamos dizer assim, frequente, conhecido, ela está cada vez mais se impondo, cada vez mais sendo utilizada por mais pessoas, né? E eu traduzo assim em português como articular e animar redes. Tu ia ver isso, articular e animar redes, pronto. Não importa muito se isso não corresponde aos usos atribuídos a net mais weaving, né? Nós estamos rebatizando, ressignificando e estamos dizendo, olha, netweaving é articulação e animação de redes. O netweaver hoje, ele cumpre um pouco a função que o hacker cumpria há 10 anos atrás. Na época, Eric Raymond escreveu um hacker how-to, que foi um texto que foi muito esparramado na rede, na internet e tal. O que você devia saber e fazer para ser um hacker? Não um cracker, um hacker, né? Era animado de um espírito profundamente libertário quando o conceito surgiu, e na acepção do Eric Raymond era assim. Só que hoje se trata de fazer outra coisa, porque naquele tempo nós não tínhamos muita clareza do que era rede social. Nós não tínhamos a nova ciência das redes. As principais descobertas da nova ciência das redes são descobertas deste milênio que nós estamos vivendo. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos muita... Nós sabíamos o que era rede, já tinha trabalhos pioneiros sobre rede, mas a chamada nova ciência das redes, o núcleo duro disso aí, que é uma junção de três coisas. Análise de redes sociais, que já existia, redes como estruturas que se desenvolvem e redes como sistemas dinâmicos complexos. A união dessas três vertentes gerou o que nós chamamos hoje de nova ciência das redes. E isso estava ainda meio incipiente na época que Eric Raymond fez o Hacker How-To. Hoje é o NetWeaver How-To. Então a nossa conversa hoje aqui vai ser isso. NetWeaver How-To. Como é que a gente faz? Dentro de uma empresa, de uma organização, na vizinhança, no bairro, com os meus amigos, para discutir ou fazer qualquer coisa, né? O que é isso? Então, como assim? Vamos analisar assim com uma certa profundidade alguns aspectos disso e outros mais superficialmente. Bom, isso aqui, porque nós fizemos uma brincadeira lá no TED, que eu disse assim, vai começar, vai haver uma distribuição de binóculo. Aí eu reclamava com a organização do evento, cadê os binóculos, está combinado? Vocês, não tem e tal. Aí eu passava o próximo e aparecia essa tela aí. E a turma entendia por que precisava do binóculo, né, que afinal não foi distribuído. Mas a brincadeira tinha um sentido, além desse. Aí eu dizia, vamos tentar esse agora, um de 3D, né? Vocês, pelo menos esse vocês trouxeram, também não, esse também não tem. Aí vinha uma imagem, que é uma imagem do filme Matrix, né? E aí a coisa começava a ficar mais ou menos desvendada. De novo, era o óculos de ver rede, né? A brincadeira toda era para dizer que existe um óculos de ver rede. E se a gente colocar esse óculos, a gente consegue ver o que está por trás daquilo que aparece. O que está por trás daquilo que aparece é a Matrix. A Matrix existe, não como o mainframe lá do filme dos irmãos Wachowski, né? Que era, quem viu, se vocês viram a série, vocês devem ver, tinha lá o velho barbudo, tinha aquele conjunto, era um mainframe, era um centro centralizado. A Matrix existe como rede, né? E a gente não vê, porque falta o óculos de ver rede, né? No espaço-tempo dos fluxos é onde as redes existem realmente, como tais. Como a gente não vê o espaço-tempo físico, a gente não consegue ver isso aí. Eu contei, vou contar essa introdução para vocês, como é que começou essa investigação para mim. Depois a gente entra no nosso assunto. Eu comecei a me interessar por isso a partir do interesse pelo desenvolvimento local. Por que determinadas localidades se desenvolvem e outras localidades não se desenvolvem ou não se desenvolvem da mesma maneira? Por quê? E essa investigação me levou ao conceito de capital social. E eu gastei muitos anos para descobrir que capital social era rede social. Era uma maneira de designar isso que nós chamamos de rede social. E capital social, eu fui começar a descobrir onde é que surgiu a pré-história do conceito, né? Surgiu lá nas observações de Tocqueville sobre a democracia na América. Tocqueville fez uma viagem e, em meados do século XIX, publicou o relato dessa viagem à América. E ele ficou muito espantado com o nível de a efervescência e a capacidade de associativismo da sociedade americana. Ele vinha lá, né, da Europa, do velho mundo. Quando chegou lá, ele ficou um pouco impressionado, mais do que impressionado, extasiado com aquilo. Ou seja, as pessoas faziam associação para qualquer coisa. Era uma capacidade de se associar. E ele ficou muito preocupado com isso. E ele conta um episódio pitoresco, que certa ocasião ele estava passando numa rua muito movimentada, por carroças, né? Mas muito movimentada. E ele presenciou um acidente. Duas carroças bateram, uma virou, estava carregando mercadoria, farinha, não sei o que, virou. E surgiu ali uma confusão. E ele ficou lá, cruzou os braços, né, porque ele é um observador, não se meteu, e ficou lá, querendo saber como é que aquele problema ia ser resolvido. Ele pensou, será que eles vão atrás agora de um guarda, de um policial, de alguém, de alguma autoridade para resolver esse problema? E o que ele notou não foi isso. O que ele notou foi que as pessoas que estavam passando ali, os circunstantes, De repente se agruparam, fizeram uma espécie de um círculo. É bacana isso aí. E deram a palavra a um dos condutores de carroça, deram a palavra ao outro, e eles começaram a conversar. E aí os circunstantes começaram a opinar e chegaram a uma conclusão, a um veredicto, assim, na hora. Não, o senhor tem razão nisso, mas o senhor não tem naquilo. Aí estabeleceram como é que um ia ressarcir o outro pelo prejuízo, desviraram as carroças e o trânsito continuou fluindo. E aí o Tocqueville teve um insight genial. Ele falou, isso é o governo civil. Quer dizer, ao invés de ir atrás de uma instância supostamente acima dos conflitos, um terceiro, a quem caberia resolver um dilema da ação coletiva, as próprias pessoas que estavam ali, sem ganhar um tostão, sem ter nenhuma obrigação, sem ter nenhum mandato para tanto, elas se reuniram e resolveram o problema. E o mais interessante, todos aceitaram a solução. Isso é mais interessante. Eu falo, isso é o governo civil. Essa expressão, governo civil, não no sentido civil oposto a militar, mas civil no sentido de cívico, de civil, né? Civilidade, ela é a raiz do conceito que depois, muitos anos depois, foi chamado de capital social. O que que ele queria dizer? O que que conotava essa expressão governo civil? Ele queria dizer que as pessoas podem gerar ordem a partir da sua interação, não com essa linguagem que eu hoje estou utilizando. Isso é vital, gente, para entender o que é rede social, para entender o conceito de capital social, que eu só fui entender muito tempo depois que era rede social, mas é vital. As pessoas têm ou não têm capacidade de se auto-organizar a partir da sua interação? Esse foi um exemplo prático. Ele observou, ele não fez nenhuma teoria sobre isso, né? Ele teve apenas um insight, teve apenas um... Isso é o governo civil. Muito tempo depois, essa pessoa que está logo abaixo ali do Tocqueville, uma rica figura, faleceu agora há dois anos ou três, chamada Jenny Jacobs. Ela foi a primeira pessoa a entender que esse capital social é rede. E ela usou pela primeira vez a palavra capital social, a expressão capital social, com esse sentido. Rapidamente contando para vocês a história da Jenny Jacobs. São importantes essas referências para a gente, né? Senão a gente fica achando que rede é negócio de internet, né? Que rede social é Facebook, Twitter, Orkut. Então, se a gente não descer lá e ver, começar a olhar a intimidade da sociedade, né, é problemático. A Jenny Jacobs estava interessada num problema conexo com a observação do Tocqueville. Só que Tocqueville fez essa observação em 1820, alguma coisa, ou 30. E a Jenny Jacobs estava no final dos anos 50. Final dos anos 50, do século 20, século passado. E ela estava querendo saber o seguinte, por que que determinadas localidades americanas se desenvolvem e outras não? Ela estava nos Estados Unidos fazendo essa pesquisa, essa investigação empírica. Por quê? E ela não tinha muito instrumental teórico, mas tinha um poder de observação muito grande, uma imaginação fértil, e ela começou a fazer perguntas, visitar bairros, visitar distritos, visitar as cidades, e ela notou, tem cidades que são florescentes, e tem cidades que parecem fenecentes. Algumas estão, você chega lá, você sente a efervescência, a vibração, em outra você sente assim um negócio meio, né? Deprimido. E a Jenny Jacobs, então, ela ficou alguns anos fazendo essas observações e publicou o resultado das suas observações num livro que depois virou um clássico do urbanismo, embora não tivesse essa pretensão, chamado Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Vocês encontram uma tradução desse livro, brasileira, razoável, da Martins Fontes. Vale a pena ler isso, assim como vale a pena ler A Democracia na América do Tocqueville. Então, qual foi a conclusão que ela chegou? Primeiro, nas cidades que parecem florescentes, que têm prosperidade econômica, boa governança, isso já é por minha conta, eu não usava essas expressões, mas que parecem coisas vivas, Steve Johnson vai falar aqui sobre a cidade como organismo vivo, né? Nas cidades que parecem coisas vivas e que estão se desenvolvendo, o que nós observamos é que nos seus bairros, nos seus distritos, a divisão lá, né, administrativa da cidade, você tinha sempre pessoas conectadas com pessoas discutindo os assuntos coletivos, os assuntos comuns. Não muita gente, pouca gente. Pouca gente. Não muita gente, pouca gente. Importantíssimo isso. E nas cidades que pareciam que estavam fenecendo, você não tinha isso. Então ela falou, bom, então, essas pessoas, ela usou a expressão, essas redes sociais de pessoas que se conectam com pessoas nos bairros e distritos, elas têm o poder de tornar a cidade uma entidade viva. E ela usou a palavra entidade com E maiúsculo. Ou seja, nessas cidades, essas redes sociais fazem isso. E ela falou, essas redes são o capital social necessário para vivificar as cidades. Olha que coisa importante, gente. Isso ela publicou em 1961. E ficou lá esquecido. E ela foi além. Ela disse, mais do que isso, ela disse, e basta apenas uma pessoa numa população ou mil vezes maior para esse fenômeno acontecer. Isso foi um chute. Foi um outro insight, foi um chute. Ela errou. Errou por um zero, possivelmente. Mas o erro dela é perfeitamente perdoável diante da capacidade que ela teve de ver que bastavam poucas pessoas fazendo isso. Ou seja, as redes sociais, uma vez tecidas num determinado número, elas são capazes de alterar o ambiente geral. Isso é o contrário de tudo aquilo que nos ensinaram. Isso é o contrário de toda a democracia aritmética que acha que a maioria tem que ser convencida para alguma coisa acontecer e que verifica, não é? Regula majoritariamente a inimizade política contando quem é a favor da proposta A e quem é a favor da proposta B. Ela percebeu que não era isso. Uma pessoa numa população depois, agora, hoje, nós sabemos, ou pelo menos temos indicações, não sabemos, sabemos assim, mas temos indicações de que hoje é possível mostrar, até matematicamente, forçando um pouco, que se 1% das pessoas estiverem conectadas, você reduz a extensão característica de caminhos, graus de separação daquela sociedade para um. O que são os graus de separação? Vamos falar disso daqui a pouco, né? É o número de intermediações que uma mensagem passa para chegar de uma emissora a um receptor qualquer. Então, isso dá o tamanho do mundo, não em termos geográfico-populacionais, dá o tamanho do mundo em termos sociais. Quanto mais conectada uma sociedade, menor socialmente é esse número. Bom, mas isso nós vamos falar depois, que já é o tema hard do nosso mini curso. Mas o que é importante é ver como é que Jenny Jacobs, se ela dá um pouco continuidade a essa especulação tocqueviliana sobre a capacidade dos seres humanos de gerar ordem a partir da sua interação e de gerar desenvolvimento, seja lá o que isso for. Ele não sabe exatamente o que é isso, mas tem a ver com essa coisa que ela disse, que é a efervescência, a vida da sociedade, a vida. Está vivo aquilo? Então alguma coisa está acontecendo ali. Esse um pouco eu estou contando para vocês o meu caminho. E a única maneira que eu posso contar para vocês é o meu caminho, não posso contar o de vocês, que eu não conheço de grande parte. Então estou contando o meu caminho, como é que eu fui chegando a esses temas. E ao contar o meu caminho, eu estou contando também o caminho de muita gente, né? Porque foi mais ou menos assim. Uma outra, duas figuras interessantes estão lá, John Dewey e Hannah Arendt. Como é que esses caras entraram aí nesse repertório? Eu contei Tocqueville e Jacobs, né? Como é que elas chegaram à rede social, ao conceito de capital social, a partir da observação da dinâmica social. Dewey e Arendt foram pessoas importantíssimas, porque eles perceberam que isso que nós chamamos de capital social, embora nunca tivessem usado esse conceito, essa capacidade das pessoas de se organizar, se conectando umas às outras, era o fundamento da democracia. A Hannah Arendt, inclusive, tem uma frase que é lapidar e fantástica num livro dela de 58, chamado A Condição Humana, em que ela diz: a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Ela estava examinando a democracia grega. Ela disse: a cooperação, que é um pouco, né, sobre isso que nós estamos falando aqui, a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Ou seja, não depende do que está vendo a cabeça do cara. Olha que coisa, hein? Isso é outra violação das nossas crenças. É uma outra violação daquilo que nos ensinaram em casa, na escola, no trabalho, de que se eu tivesse bons valores, eu então ia, na minha vida, no meu relacionamento, esses valores iam parará, popopó e tal, aquela coisa. E quando você observa que não depende do que está dentro de cada modo, e sim da relação entre os nós, isso é um escândalo. É um escândalo. Como é que a Hannah Arendt chegou a essa conclusão, a essa observação? Foi observando que era a democracia para os gregos. E a democracia era, de certa maneira, a expressão naquilo que nós chamamos de espaço público da mesma coisa que a Jenny Jacobs descobriu: o capital social, que no fundo é o quê? Cooperação ampliada socialmente. Isso é que é o capital social. Mas essa cooperação, vejam que troço interessante, não depende das convicções íntimas dos sujeitos. Depende da maneira como eles interagem, do seu padrão de interação. Se eu não concordo com isso que eu acabei de dizer aqui, eu posso largar a mão de estudar redes sociais. Não serve para nada. Olha que coisa incrível isso. O que eu quero dizer com isso, do meu ponto de vista? É que se a interação não for capaz de gerar um tipo de fenômeno, não é, que explique por que gratuitamente os seres humanos podem se relacionar e gerar ordem a partir da sua interação, grande parte do problema que nós temos ao tentar lançar a mão dessas teorias para explicar se desconstitui. Então isso é central na visão. Por isso Hannah Arendt está citada aí, e o John Dewey pelo mesmo motivo. Ele acaba descobrindo que A democracia, no sentido forte do conceito, é a capacidade que as pessoas têm de fazer coisas juntas nos lugares onde elas estão. A democracia é vicinal, dizia ele. Esse conceito é importante. Ela é vicinal, ela nasce. E, de fato, a democracia, ontem eu falei um pouco aí no início, ela nasce num projeto de cidade. Ela não nasce assim no plano global, no plano abstrato. Ela nasce na inter-relação. Quer dizer, nem é uma forma de você estabelecer uma razão comunicativa, nem é uma forma de regular. É tudo isso, mas, além disso, é uma forma de regular o conflito, né? De mediar o conflito. Além disso, é uma capacidade que as pessoas têm de se juntar e fazer coisas juntas. E essa capacidade depende de quê? Eles não disseram, mas essas visões foram importantíssimas. Uma terceira vertente, né, eu estou colocando Tocqueville e Jacobs numa das vertentes. Estou colocando John Dewey e Hannah Arendt em outra. Uma terceira vertente surge com Humberto Maturana, que está aqui em Curitiba. E, se tudo der certo, ele vai vir aqui conversar com a gente. Amanhã, hoje ou amanhã, fora da programação. Ele está pensando lá como é que ele vai fazer. Nós almoçamos anteontem e ele achou que eu falei o que ia ter aqui. Ele falou: não, eu queria lá ouvir, não queria falar e tal. Ele está com 80 e poucos anos, hã? 84, né? 84. É uma figura fantástica e, como todo. Eu acho que é um dos gênios desse século que passou, né? Continua no século atual. Mas Maturana está aí por causa do seguinte: Maturana, fazendo uma releitura do passado, Maturana fez um negócio fundamental. Ele modificou o passado. Se você não modificar o passado, você não consegue abrir um caminho novo para o futuro. Mas como modificar o passado? Ele entrou numa máquina do tempo e foi lá no passado? Não, ele modificou o passado que está dentro da nossa cabeça. Porque o passado passou, não está mais lá, mas dentro da cabeça ele está aí. E você vai repetindo trajetórias, porque o passado tem uma força inercial de repetição muito grande. E o Maturana, ele começou a ver que a verticalização do mundo, a hierarquia, ordem, hierarquia, disciplina, obediência, comando, controle, punição, recompensa, patrulha, tudo isso faz parte de um complexo só, que surge quando surge essa civilização patriarcal e guerreira, e substitui as sociedades anteriores que não tinham esse padrão vertical e nem essa dinâmica autocrática de funcionamento. E o Maturana, ele percebe que, se você pegar de 6 mil anos para cá, quando surgem as primeiras civilizações patriarcais, guerreiras, etc. e tal, possivelmente, do meu ponto de vista, na Mesopotâmia Antiga, quando surge esse padrão organizativo, que ninguém sabe como é que surge, constela essas condições e elas começam a se replicar, essa replicação só é interrompida se você abrir uma brecha. E ele acha que essa brecha foi aberta com o advento da democracia entre os gregos, em Atenas e nas outras cidades que adotaram a democracia. Então, quando ele vai trabalhar com essa hipótese da brecha, é como se fosse uma cunha enfiada na tradição dos sistemas autocráticos e hierárquicos. Ela nasce como? Ela nasce quando as pessoas começam a conversar. Conversar na praça, conversar no espaço público. Vocês sabem que o espaço público, a gênese do espaço público é que surgiu no mesmo momento em que surge a democracia. Ela surge como? Como uma rede de conversações na praça. As pessoas começam a conversar. Então, Maturana foi pioneiro também no nosso tema das redes, que ele chamou de redes de conversação. Depois, é claro que, para entender o que ele chama de conversar, que é um emocionar do linguajear, é um pouco mais elaborado, mas não vamos gastar muito tempo aqui, não seria gastar, seria até aproveitar, mas eu não sou a pessoa mais indicada, já que o próprio pode vir aqui conversar com a gente. Mas é um emocionar próprio do linguajear. O que é o linguajear? Não é uma linguagem determinada. É quando você consegue coordenar a sua ação com a ação do outro e há uma coordenação dessas coordenações. Então, isso gera, se você olhar do alto de um prédio, duas pessoas lá embaixo, na rua, você sabe que elas estão conversando. Por quê? Porque você vê a coordenação da coordenação de ações. Um fala, o outro espera. E o emocionar do linguajear é um emocionar cooperativo. Essencialmente cooperativo. Se não houver cooperação, não tem linguagem. Então, disse Maturana, ora, se não houver cooperação, não tem linguagem. E não tem isso que nós chamamos de humano. Foi longe. O humano não é um produto da genética. A genética funda o que é humanizável, mas não constitui o humano. Claro, se você não tiver o padrão genético de humano, você nunca vai ser humano. Mas o que torna você, que tem o padrão genético humano, um ser humano, é a sua relação com os outros seres humanos. Então, só seres humanos podem humanizar seres humanos, e isso é feito no ato de cooperar. E o ato de cooperar mais básico é o ato de coordenar, aceitar você no meu espaço de vida e coordenar a minha ação com a sua ação, e isso gerou o linguajear e o emocionar próprio do linguajear, que é o conversar. O conversar é dar voltas juntos sobre o mesmo... Quer dizer, definição maravilhosa, entendeu, de, né, conversar. Isso é a rede de conversação. Que bacana, hein? E por isso Maturana está aí. Ele é uma das pessoas-chave nessa trajetória de compreensão da sociedade como rede, tanto quanto os outros, e ele, felizmente, de todos que eu citei até agora, está vivo. E por último, o último que está vivo ainda, que é Manuel Castells, que não pôde vir aqui, porque tinha um outro negócio já marcado, e indicou o Jorge Borja, que vem aqui nesse encontro. Mas Castells foi uma figura importantíssima, porque no final dos anos, no meados dos anos 90, ele se dedicou com afinco a estudar isso que ele chamou de sociedade-rede. Até a palavra sociedade-rede ficou mais conhecida, a expressão sociedade-rede ficou mais conhecida por causa do Castells. Castells é campeão de citações acadêmicas, então ele ficou um cara muito... Né? E ele descobriu que estava com câncer. Estava em Berkeley. Descobriu que estava com câncer e falou, pô, vou morrer. E aí ele se dedicou a escrever aquela trilogia, que o primeiro volume é A Emergência da Sociedade Humilde. E depois teve um segundo volume, um terceiro, Fim de Milênio e um outro. E aí ele se dedicou com tanto afinco, mergulhou aquilo a fundo, fez uma obra interessantíssima e afinal não morreu, está vivo. Não teve. Talvez fosse esse foi o remédio. Foi o remédio fundamental que ele encontrou. E para nós foi importantíssimo, porque ele deixou um legado muito importante, né? Que é ter descoberto isso agora, com termos que usam os sociólogos que querem ser aceitos pelos economistas, né? Porque o sociólogo tem esse problema, ele quer ser aceito pelo economista, porque o economista é uma ciência mais hard, então fica aquela coisa. Ele, em termos que são aceitos, então, por essa comunidade acadêmica e tudo mais, ele colocou a visão dele com dados, muito circunstanciada, sobre essa passagem para uma sociedade em rede, né? Bom, essas foram referências importantes, não são referências livrescas, vocês estão entendendo, né? Isso não é uma bibliografia, eu estou contando para vocês um itinerário, né, de pessoas que investigaram e que as suas investigações foram fundamentais para hoje nós termos essa compreensão do que é rede social, essa compreensão do que é networking. Possivelmente nós teríamos outra compreensão fazendo outros itinerários, diga. Está tudo lá na escola de rede, tem essa lista. O primeiro eu acho que é The Rising of Network Society. Não sei como é que ficou traduzido aqui esse livro. Acho que ficou A Sociedade em Rede, alguma coisa assim. O segundo é... Hã? Sociedade em Rede. O segundo, o terceiro é Fim de Milênio, o segundo tem outro nome que eu não lembro agora. Mas é fácil, hã? Ah, O Poder da Identidade, isso mesmo. Que é bacana. Achei mais bacana do que o primeiro. Bom, vamos em frente. Então, isso foi a descoberta fundamental. Esse fator misterioso que explicava por que determinados lugares parecem vivos e outros não, por que determinadas comunidades se desenvolvem e outras não tanto, era o capital social, a rede social. A compreensão, no entanto, disso tudo, os caminhos são tortuosos, né? Ela começa a acontecer por acaso, a partir de um engenheiro que não era assim um sujeito dado a grandes inovações, Paul Barron, que trabalhava na Rand Corporation, em Santa Mônica, na Califórnia, e que trabalhava ainda para instituições super hierárquicas. A Rand Corporation trabalhava para fazer cenários e discutir alternativas estratégicas para o governo americano, né? E estava lá o Paul Barron, esse de óculos aí, trabalhando. E, na época, pediram ao Paul Barron que desenhasse ou discutisse o seguinte problema. 1962 começou aquela paranoia de que ia haver uma terceira guerra mundial. Vocês são muito novos, possivelmente nem estavam vivos em 1962, mas começou aquela paranoia. Vai ter uma terceira guerra mundial, uma catástrofe nuclear, como é que vai ser? E o Paul Barron tinha que resolver o seguinte problema para o governo americano: como é que nós devemos organizar nossos sistemas de comunicação, nossas estações, para que elas tenham mais chance de sobreviver caso haja uma catástrofe de proporções globais, caso haja a terceira guerra, a catástrofe nuclear, etc. E o Paul Barron então fez um paper pequenininho que está disponível lá no link da Escola de Rede, vocês clicarem e podem baixar. E eu tirei esse desenho lá do paper dele. Ele falou, olha, isso foi em 1964. Só tem três maneiras básicas de você organizar as coisas. Ele já chamava aqui de link. Opa. De link e station. Deixa eu pegar aqui um apontador, porque senão nós vamos... Esse aqui não dá muito. Ele chamava de... porque ele estava querendo resolver esse problema específico, mas ao tentar resolver esse problema, ele resolveu muitos outros problemas que nós não... nós nem desconfiávamos que existia. Vamos ver se está funcionando. Tá. Vejam só, ele falou, só tem três maneiras de organizar as nossas estações, os nodos, que são essas bolinhas, e a relação, a conexão entre eles, os caminhos são esses, ele chamou de link, são as conexões, as arestas e tal. Falou, ou você organiza de uma maneira centralizada, ou você organiza de uma maneira descentralizada, ou você organiza de uma maneira distribuída. São três padrões de organização. Olhando esse gráfico, esses diagramas, cai a ficha, né, gente? É impressionante isso. Essa é a imagem mais poderosa que eu até hoje encontrei nesse estudo de redes. Nunca vi nada mais poderoso do que isso. Nada. Por que é tão poderoso assim? Poderoso para possibilitar que cada um de nós diga, ah, não é aquele ar que você solta assim, entendi afinal o que é o problema. Né? Vejam aqui, ó. São casos extremos matemáticos, né? Centralizado, eu tenho todos os nodos supostamente desconectados entre si, conectados a um nodo central. Isso é o padrão centralizado puro. Não existe, né? Quase nada que seja tão centralizado assim. Mas é o limite do índice de centralização máximo. Olha aqui. E aqui? Aqui é descentralizado. Em geral, a gente diz que descentralizado é sem centro, mas não é verdade. Descentralizado quer dizer o quê? Que eu tenho muitos centros. Né? É descentralizado, eu tenho muitos centros. Descentralizado quer dizer é multicentralizado. Olha lá. Então, eu tenho aqui. Na verdade, ó, as organizações que vocês participam, talvez com raríssimas exceções, são assim. Quando eu digo vocês, eu estou falando de todos vocês que estão sentados aqui. E eu também estou em pé aqui. Vocês participam de organizações assim. Esse é o padrão de organização. Façam um esforço mental para colocar isso aqui como um organograma de uma organização. Coloquem aquele nódulo aqui, como se estivesse aqui, e aí vão descendo assim. Vocês vão ver que isso aqui é um organograma de uma organização baseada em comando e controle. Isso é uma hierarquia, embora seja descentralizada. Você tem o chefão, o chefinho, né? Então você tem os filtros, né? Por exemplo, se eu estou aqui e quero falar com o Marcelo Stravinsky, que está sentado ali, Marcelo Stravinsky, essa bolinha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelo chefinho aqui, depois lá no chefão, voltar para o outro chefinho e cheguei no Marcelo. Olha quantos intermediários. Eu sei que vocês estão tendo a imagem do que é isso, né? Aquele memorando que sobe para o segundo andar, desce para o quinto andar, o cara carimba lá no terceiro andar e tem um visto final do cara. É ou não é? É assim que funciona. É uma estrutura descentralizada. Assim são os partidos, assim são os sindicatos e todas as corporações, assim são as empresas, assim são as ONGs, assim são as universidades, as ONGs e toda essa nova burocracia associacionista da sociedade civil, que a gente acha que tem uma virtude em si, porque é sem fim lucrativo, mas elas são assim, elas são hierárquicas. Bom, e tem esse modelo aqui, ó, que é o modelo distribuído, que é o padrão distribuído, que todas as linhas não estão desenhadas aqui, gente, porque não é possível desenhar todas as linhas. É possível, mas aí a gente não ia ver o desenho, vocês só iam ver aquele monte de linha, né? Então ele botou só algumas, mas deu para caracterizar qual é o padrão, né? Só com algumas linhas já ficou claro qual é o padrão. Vejam só, ele falou, a maneira menos sustentável é essa. O Paul Barra não usava a palavra sustentável, quem está usando sou eu, viu, gente? Mas a maneira capaz de sobreviver a uma catástrofe nuclear, a pior maneira é essa. Por quê? Se eu bombardear o centro, desconectam tudo, acabou. Está claro, né? Essa maneira aqui é um pouco mais, tem mais chances de sobreviver do que o padrão totalmente centralizado. Mas é complicado. Porque, mesmo no desenho dele, é uma estrutura descentralizada com alto grau de hierarquização. Você vê que os nodos não estão conectados entre si. Né? Bom, aqui. E aqui? Bom, aqui é onde ela tem mais chance de sobreviver. Por quê? Se eu eliminar um nodo qualquer, num padrão distribuído, o que acontece? Só aquele nodo está eliminado, ele não desconecta os outros nodos. Entendeu? Então, Eu tenho múltiplos caminhos num padrão distribuído. E essa é a melhor definição de rede que eu já encontrei. Rede são múltiplos caminhos. Quando você tem caminhos únicos, você tem hierarquia. Quanto mais únicos, não sei se pode falar assim, são os caminhos, quanto menos caminhos você tem para ir de um ponto a outro qualquer, mais hierarquizada é aquela estrutura. Quanto mais alternativas de itinerário, de caminhos você tem, mais a estrutura é distribuída. Quando nós falamos rede, nós estamos querendo dizer rede distribuída, embora em termos matemáticos tudo isso aqui seja rede, né? Mas nós usamos a expressão rede para padrões mais distribuídos do que centralizados. Depois vocês vão ver daqui a pouco que é muito difícil ter uma estrutura totalmente distribuída, todos conectados com todos, a não ser em pequenos grupos, né? Mas o que importa é o padrão. Então, vocês entenderam? Essa é a primeira coisa importante do NetWeaving para a gente entender. Redes são múltiplos caminhos, redes são padrões distribuídos, redes não são instrumentos, redes não são ferramentas, redes não são coisas. Não é um site, uma plataforma. Rede é um padrão de organização. Esse padrão pode estar presente. Eu posso fazer rede com carta, assim como o pessoal fez quando estava escrevendo a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o famoso Network da Filadélfia. Como é que foi? Foi uma declaração escrita a várias mãos. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha essas coisas todas. E o que que os caras faziam? Cada um mandava a sua contribuição numa carta, essa carta era entregue no correio dos Estados Unidos, que levava essa carta de uma cidade a outra a cavalo. Com cavalo e cartas, os caras conseguiram fazer um padrão de rede, vocês entenderam? Eu posso fazer com sinais de fumaça uma rede. É o padrão de organização. É claro que se eu tiver uma plataforma interativa em que eu posso me comunicar com qualquer um em tempo real, eu acelero todo esse processo e potencializo o processo. Mas o padrão é que é o fundamental. Não é a ferramenta, não é o instrumento, não é a coisa, não é a tecnologia. A rede não nasceu por causa da tecnologia. A tecnologia potencializou, mas a tecnologia interativa só surgiu porque havia a possibilidade social dela surgir. Se não houvesse, não tinha ninguém capaz de inventar essa tecnologia. As tecnologias são inventadas por nós mesmos, pessoas humanas que vivem aqui na Terra. Elas não vêm de Marte. Elas não vêm de outra galáxia. Elas não vêm das Pleiades. Então, para você ter ideias aqui, você tem que ter a possibilidade social de ter aquelas ideias. O padrão de organização, se não está materializado na sociedade, ele não vai gerar ferramentas compatíveis com ele. Muito bem. Vocês notaram que se eu colocar um desenho desse em cima do outro, as bolinhas vão coincidir? Dê uma olhada lá. Se eu desenhar o diagrama em três transparências e colocar as três juntas assim, as bolinhas vão coincidir. Quer dizer que os nodos são os mesmos. Então, vou fazer uma pergunta a vocês. Quer dizer que com as mesmas pessoas eu posso ter três organizações diferentes? Quer dizer que com as mesmas pessoas eu posso ter três sociedades diferentes? Estão vendo isso? Não. É bacana isso, né? Ou seja, eu posso ter três bichos completamente diferentes, compostos pelos mesmos elementos, que vão ter três comportamentos diferentes. Não importa se aqui é o São Francisco de Assis, ó, ou é o Mahatma Gandhi. Se tiver um padrão centralizado de organização, Francisco de Assis e Mahatma Gandhi não poderão ser cooperativos, amigáveis, pacíficos. Como é que a gente vai aceitar isso aí, hein, gente? Nossa cabeça não está preparada para aceitar isso. Porque a gente está achando que é o que está dentro. Porque a gente acha que a pessoa é o indivíduo que tem um cérebro, tem uma cabeça em cima de um corpo. Foi assim que nós fomos educados nessa sociedade. Nós não estamos preparados para aceitar que a pessoa já é rede. Que para surgir uma pessoa, essa pessoa é ao mesmo tempo um contínuo de experiências individuais intransferíveis, que é só dela, é o seu fenótipo, a sua história, né, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é um entroncamento de fluxos que ligam essa pessoa a outras pessoas. Então vejam, que coisa curiosa, né? Você tem três padrões distintos de organização compostos pelas mesmas, se for uma rede social, pessoas. Diga. Augusto, a construção desse mecanismo distribuído, né, da sociedade. Do padrão distribuído. Ela não vai acontecer quando a gente conseguir fazer isso acontecer num ambiente capitalista, porque isso me remete muito à ideia do socialismo. Você é onde aquilo que eu faço representa o coletivo, né? E o coletivo é aquilo que me sustenta também. Não tem aí um embate. Parece, mas não é, né? Porque veja, não depende de uma ideologia para você acreditar nela. O que acontece é que esse é o padrão de organização, está antes do que a gente chama de modo de produção. Está antes de qualquer consideração sobre como a produção é organizada e como os seres humanos se relacionam com o processo de produção, que é a visão que gera, de certa maneira, essa ideia de que existem modos de produção que se conservam, etc. e tal, que são definidos pela posição das pessoas em relação ao processo produtivo. E isso acontece de qualquer maneira, em qualquer tipo de sociedade. Se você conectar pessoas com pessoas sem intermediação, você gera rede mais distribuída. Se você conectar colocando filtros e selecionando caminhos, você vai gerando mais hierarquia. Augusto, essa colocação dele, sim, dos sistemas de produção, na verdade, na minha percepção, tanto o sistema capitalista como o sistema socialista estão dentro do paradigma patriarcal. Claro. Vamos fazer até o seguinte. Essas discussões são muito interessantes. Vamos empurrá-las um pouquinho para frente, ainda que é melhor assim ao vivo na hora, é sempre mais emocionante. Mas vamos empurrá-las só um pouquinho para frente, porque nós temos ainda um tempo para concluir essa nossa conversa e depois abrir um diálogo maior. Bom, o nosso amigo Paul Barra foi fundamental para a gente entender o padrão distribuído, e aí começa a surgir, já nos anos 90, o que a gente chama de nova ciência das redes. Aqui tem um exemplo de três investigadores de ponta que trabalham na nova ciência das redes: o Barabasi, o Strogatz e o Duncan Watts, que agora estava em Cornell, depois foi para Colômbia, depois trabalhou em Santa Fé e agora foi contratado, está chefiando uma equipe de pesquisa no Yahoo, e que é um cara muito promissor. Eles trabalharam vários conceitos que são fundamentais para a gente entender redes sociais, e a nova ciência das redes, com o estatuto de ciência mesmo, surge com muita contribuição de gente como eles, né? Então agora eu vou fazer uma interrupção nessa apresentação que chegou até a nova ciência das redes, e nós vamos começar a introdução ao networking. Vou pedir ao pessoal que está lá em cima para trocar a transparência, olha como é que eu estou no século passado, para trocar o slide. É slide de qualquer maneira, né? A força das gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, como dizia Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Vamos lá. Nós chegamos até ao surgimento da nova ciência das redes, eu não vou entrar agora na exploração disso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o NetWeave, então. Acho que isso tudo serviu como uma espécie de introdução, né? Nós temos uma introdução. Como é que eu cheguei até aos caras da nova ciência das redes e quais são os caminhos, o itinerário de coisas que eu julguei relevantes e estou transmitindo a vocês aqui, evidentemente, meu ponto de vista. Rede não é aquele desenhozinho. Compreender um pouco, ter essa visão, eu trabalho muito mais com visões do que com análise, mas ter essa visão do que é rede. Rede é fluição. Rede é algo fluindo. A rede só existe enquanto flui. Estou parafraseando aqui o Goethe, uma frase heraclítica dele, que ele dizia assim: a fonte só existe enquanto flui. É fantástico isso, né? Mas a rede é fluição. Rede não é o desenhozinho das bolinhas ligadas pelos tracinhos, entendeu? Se a gente tiver essa visão de rede, a gente não entende bem ou tem dificuldade de visualizar. Rede é fluição. O grafo, que são as bolinhas e os tracinhos, é uma espécie de uma representação estática. Porque quando você olha, já não é mais assim, entendeu? É uma foto assim, instantânea. É só para a gente analisar, entender. Mas empobrece a nossa visão. Empobrece. As coisas de rede deviam ser sempre em movimento. Então, em vez de ter um slide assim e parar, ele devia ter sempre. Eu tenho até um videozinho que está na escola de rede, que é muito bacana, que os caras fizeram em Turim. As pessoas se aproximando e se afastando, isso desenhado com os fluxos, entendeu? Então é sempre um negócio em movimento, é que a gente, nossos mecanismos, digo, ainda não estão muito aperfeiçoados para a gente só trabalhar com coisas assim em movimento. Rede é fluição, não é essa coisa estática, né? Na verdade, o que é rede do ponto de vista físico? Físico, porque nós estamos definindo rede num outro espaço-tempo, que é o espaço-tempo dos fluxos. Do ponto de vista físico, no espaço-tempo físico, o que é que está acontecendo? São partículas que estão se espalhando ou se aglomerando. Sempre são partículas. São bósons, na verdade, né? São partículas mensageiras de algum campo de força. No caso, vocês estão me vendo porque eu estou emitindo um tipo de... emitindo, entre aspas, um tipo de fóton, de bóson chamado fóton. Então, vocês estão conseguindo me ver. Mas é esse fluxo de partículas para lá e para cá é que explicam toda a conexão, toda a transmissão de mensagens, que a gente chama de transmissão, mas toda a conexão, todo o caminho é percorrido no espaço-tempo do físico por partículas. Então, essa é uma representação que pouca gente usa para rede, mas é sempre uma coisa assim. Os exemplos mais banais, vocês já conhecem, mas vão me perdoar eu repetir aqui rapidamente, porque nem todos conhecem com uma certa grau de sistematização. A rede neural é talvez um dos melhores exemplos de rede, pelo menos para a gente, né, que nós temos cérebro, então gostamos de ver essas coisas. É bacana demais, né, como é que o cérebro funciona, sobretudo a nova ciência do cérebro, ela acompanha a nova ciência das redes. Nós descobrimos que o cérebro não é uma CPU de computador. O cérebro é redes neurais interligadas. São chamadas neurais porque são redes de neurônios. E aí você tem lá os axônios, as sinapses, os dendritos, as coisas que vão ligando as células cerebrais. Uma coisa que a gente descobriu muito no cérebro foi o que é sustentabilidade, né? Se você danifica um nodo aqui, às vezes aquele dano é irreversível. Há uma discussão agora sobre isso, mas é irreversível, ou seja, o organismo não fabrica um novo neurônio, embora agora alguns caras estão achando que fabrica, mas em princípio não fabrica. Mas como ela está conectada, aquele nódulo, a outros nódulos, eles compensam, dependendo da extensão e da gravidade do dano, eles compensam a falta daquele, porque está em rede. Se não fosse isso, a gente não poderia existir. né? Porque se cada nodo, que cada neurônio que realiza determinada rotina, determinado tipo de função desaparecesse e isso não fosse compensado, essa compensação é dada em rede sempre. A mesma coisa acontece no ecossistema, acontece numa, em outra parte do organismo, aí estou pegando o cérebro, ou seja, tudo que é vivo ou tudo que tem capacidade de se adaptar à mudança das circunstâncias pode fazer isso porque está conectado em rede. Então, tudo que é sustentável tem padrão de rede. Olha como é que rede é um negócio importante, né? Bom, rede neural. Rede urbana. Aqui nós estamos dentro de uma conferência de cidades, né? Assim, dentro da CIS. A rede urbana. As cidades, na verdade, elas também são redes. E aí tem uma foto invertida, né, no negativo, que é uma foto noturna de um pedaço de Milão. E vocês estão vendo como é que é. Quem chega de avião numa cidade de noite percebe claramente, né, porque as ruas são iluminadas, né, que tem poste. Então, aquela conexão está iluminada. Então, você vê como é que os diferentes equipamentos da cidade estão ligados uns com os outros. E se não estiverem ligados, a cidade não tem a dinâmica de uma cidade que exista por si mesma. Eu falo isso em cima de casos bem concretos, viu, gente? Não vou contar o caso todo, que é longo, mas tem uma cidade na periferia de Brasília chamada Águas Lindas, que tinha 5 mil pessoas e depois de algum, em 3 anos, 4 anos, tinha 180 mil. Agora eu não sei quanto tem. E aí, quando você chegava lá, você dizia, isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um assentamento, porque para ir de um lugar, de um assentamento a outro, você não tinha a via, não tinha a rua. Você tinha que sair na estrada, fazer uma volta e tal, ou seja, ela não tinha as conexões. Então, essas conexões da cidade são fundamentais e quando elas se multiplicam, você aumenta o dinamismo da cidade. Então, a estrutura da cidade, que se comporta como se fosse um organismo vivo, depende fundamentalmente da conectividade e do índice de distribuição, assim como qualquer rede. Então, a rede urbana é um exemplo legal. Quem ficou estudando isso foi o Johnson, para fazer aquele livro Emergência. E aí vocês podem encher o saco dele perguntando como é que ele chegou a essa conclusão, etc. e tal, que ele vai falar aqui, né? Bom, rede social. Dizem que é uma imagem de uma rede social em Canberra, na Austrália. Eu não sei porque que é em Canberra, mas é bacana. De qualquer maneira, é bonitinha a imagem. Redes são pessoas interagindo segundo um padrão de interação de rede distribuída. O carômetro é muito bom, né, gente? Porque a gente vê que são pessoas. Redes sociais são pessoas conectadas com pessoas. Mas e aí, como é que fica tal rede, não sei de quê, que junta instituições? Você pode chamar de rede. É até legal, né? Porque está na moda, rede. Mas o comportamento não vai ser exatamente o comportamento de rede. Se você juntar instituições hierárquicas ao invés de pessoas, o comportamento vai ser o comportamento de uma frente de instituições hierárquicas. Não vai ser um comportamento. Por quê? Porque quando você chega ali no nodo, o fluxo é filtrado pelos interesses daquela hierarquia. Daqui a pouco nós vamos ver que a hierarquia, ela deforma o campo social no seu interior e no seu entorno. Colocando lá o tal óculos de verde, quando você vê uma organização hierárquica, há um sumidouro de fluxos assim em volta. Tem lugares que são raros, onde a cooperação se abisma dentro de uma organização hierárquica e em volta. Tem uma imagem no outro PowerPoint que eu estava passando aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Aliás, tem alguém me ouvindo aí em cima? Bota aquele outro lá, o anterior, só para mostrar um negócio aqui que é bacana. Não tem nada não, mas é uma imagem. Quando você... A organização hierárquica, ela causa uma deformação no campo social. E ela causa uma deformação na maneira como uma pessoa pode se relacionar com a outra. na capacidade dessa pessoa de gerar ordem. Não entrou. Ah, entrou. Foi lá para o final. Olhem só isso aqui que é bacana. É, até aqui nós fomos, né? Depois nós voltamos. Deformações no campo social. Isso aqui é uma imagem interessante para quem gosta de pirâmide, porque a pirâmide é uma imagem de centralização muito forte, né? É, uma investigação hoje que nós estamos envolvidos é como as organizações hierárquicas deformam o campo social no seu, no, no seu interior e no seu entorno, na rede lá dos stakeholders que estão ligados à organização. Ela deforma de uma maneira que depois ela fica dizendo, mas por que, que nós não temos uma taxa de inovação tão grande? Por que, que as pessoas não colaboram voluntariamente para construir isso e aquilo? Depende do padrão da organização. Não sei se eu estou conseguindo transmitir isso, sabe? É, tem um tecido que está por trás do que a gente vê. Esse tecido tem singularidades. Quando eu crio, quando eu obstruo fluxos, excluo nodos, ou corto os atalhos entre clusters, ou seja, quando eu centralizo de alguma maneira, eu deformo esse tecido de uma maneira muito forte. E quando eu faço isso, esses fenômenos como cooperação, produção de ordem emergente, que depende do padrão de organização, eles param de acontecer. É por isso que o cara que dirige uma empresa que diz, ó, se eu não controlar isso aqui, vai ser uma bagunça. Ninguém vai fazer nada. Então tem que ter comando e controle. Mas tem que ter comando e controle porque o hardware que ele tem exige o software de comando e controle. Não é porque tem que ter, porque os seres humanos vão, são vagabundos, não vão trabalhar. É porque eles estão conectados de uma maneira que exige esse tipo de coisa. Bom, vamos voltar lá para aquele onde eu estava parado. Então, isso mesmo, legal. Opa, pode deixar que eu vou aqui. Então, nós estamos ainda no beabá. As topologias de rede aqui é o mesmo desenho que vocês viram do Palmar, só que aqui foi até uma pessoa aqui de Curitiba que fez esses desenhos. Ela colocou os nodos no mesmo lugar, só que deu volume. É uma ilustradora de livros de botânica. Ficou bacana, né? Porque aí você vê que os nodos estão exatamente no mesmo lugar, mas são três bichos diferentes, são três entes diferentes, são três entidades diferentes. Em termos social, a entidade não é a soma das pessoas que estão lá. A entidade, ela é construída pela configuração. Bom, e aí vamos começar agora novamente do zero. Toda hora nós estamos começando do zero. A rede mais simples que existe, qual é? Dois nodos. Só que dois nodos não dá rede propriamente dita. Por quê? Porque só há uma ligação possível entre os dois. Então aí, tanto faz ser rede quanto ser hierarquia. Eu só posso ter um caminho mesmo. Agora, um mundo de três elementos, olhem lá. Olhem só. Aqui eu já tenho duas possibilidades de organizar. Estão vendo? De C para chegar A, eu tenho que passar por B. Estão vendo aqui? Isso aqui é caminho único. Né? É o capitão, é o tenente que vai falar com o major, tem que passar pelo capitão. Estão vendo aqui? Olha lá. O tenente é o C, o capitão é o B, o major é o A. Bom, e aqui? Aqui ele vai de uma vez. Opa, não pode. Pode ou não pode? Pode, se for rede, pode. Então, essa é a diferença entre rede e hierarquia. Na rede você tem múltiplos caminhos. Vamos agora colocar mais um elemento, um mundo de cinco elementos, mais dois elementos. Aqui já fica mais bacana, né? De olhar o fenômeno, olhem só. Olha lá. Aqui eu tenho a ligação única E, D, C, B, A, até chegar lá. E aqui? De quantas maneiras Eu pergunto a vocês, de quantas maneiras eu, estando em E, posso chegar até A? De quantas maneiras? Quem é que gosta de fazer combinação? Combinação. Aí vai dar 100. É. Aqui vai dar umas 96 maneiras, gente. Olha aqui. É incrível, né? 96, mais ou menos, se eu não errei aqui nas contas. Né? Você pode ir de E até D, depois ir até B, voltar para C e A. Vai fazendo todas as combinações possíveis, você vai ver. Aqui você tem múltiplos caminhos. E aqui você tem caminhos únicos. Redes são múltiplos caminhos. Toda vez que você coloca múltiplos caminhos, você tem redes. E redes distribuídas, então vamos fazer essa convenção que é importante para o netoísmo. Nenhuma rede, eu não posso chamar de rede distribuída, só a rede totalmente distribuída. Então, quando ela é mais distribuída do que centralizada, aí eu digo que ela é distribuída. É uma convenção. E como é que eu vou saber se ela é distribuída? Eu sugeri, há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, um índice de distribuição de rede. Isso aqui, gente, não levem assim, como se fosse uma descoberta, uma fórmula matemática que descobriu um fenômeno sobre o qual não há como, quer dizer, incontestável. Essa fórmula tem mais um efeito demonstrativo do que analítico, ainda que eu estou descobrindo a cada dia que passa suas potencialidades analíticas, eu estou descobrindo, né? Se você plotar em gráfico, vai funcionar mais ou menos com uma fórmula que o Barabasi colocou no seu texto lá de 2002, embora usando uma instrumental matemático muito mais complexo. Bom, esse aqui é o formalismo matemático aqui é trivial. Olha só, o índice de distribuição de rede é função do número de conexões, do número de nodos desconectados quando você elimina o nodo mais conectado e do número de conexões eliminadas com a eliminação do nodo mais conectado. Olhem só essas variáveis, gente. Porque as variáveis são o segredo dessa história. O que eu estou levando em conta? Conexão, que é o fundamental, né? E a capacidade, não é? A capacidade de nodos permanecerem conectados quando você elimina outros nodos. Eu estou medindo assim a distribuição. Eu estou medindo aquilo que o Paul Baran queria medir. Vocês sabem o que deu aqueles 3 desenhinhos do Paul Baran que a gente discutiu agora? Vocês sabem qual foi a consequência daquilo? Aquilo gerou um negócio chamado ARPANET e um negócio que hoje nós chamamos de internet. A importância daquele estudo do Paul Baran, ele não tinha noção de nada, né? Mas foi a partir dali que os caras falaram: nós podemos fazer uma arquitetura mais ou menos assim, ligando uma coisa com a outra, ao invés de centralizar. Bom, essa equação, ela vai nos ajudar a determinar o índice de distribuição de uma rede, para saber se é mais distribuído ou mais centralizado. Então, se esse índice for um índice mínimo, eu tenho uma rede totalmente centralizada. E o mínimo é zero, né? 100% de centralização. É um caso limite, um caso matemático limite. Se ele for máximo, eu tenho uma rede totalmente distribuída. Aí eu tenho 100% de distribuição e zero de centralização. Também é um caso limite. Vale para pequenos grupos, todos conectados com todos. Você e seus familiares, por exemplo, que moram na sua casa. É uma rede totalmente distribuída. Todos conectados com todos, né? Você e, às vezes, um pequeno grupo de pessoas que são seus amigos mais íntimos e tal. Um índice de distribuição máximo corresponde a um número máximo de conexões. E o número máximo de conexões de uma rede qualquer, a gente pode calcular, aqui sim, é uma equação matemática rigorosamente verdadeira. Quando eu digo verdadeira, verdadeira em termos matemáticos. É impossível contestar. Essa sim. Que é, você calcula o número máximo de conexões por essa fórmula trivial. N menos 1 vezes N sobre 2, onde N é o número de nodos. Então, se eu tenho um número de nodes, é claro que eu vou ter um número máximo de conexões. E a equação que vocês estão vendo é trivial, porque as conexões são pares ordenados de nodos. Então, não tem como discutir. Vamos ver o exemplo de uma rede centralizada. Olhem bem. Essa é uma rede totalmente centralizada, 0% de distribuição. Quem é o centro? Monocentro. Centro único. A. Então, eu tenho B, C e D. Estão desconectados entre si, mas estão conectados ao A. Essa é uma rede totalmente centralizada. Bom, talvez uma antiga célula terrorista, antes, pré-Al-Qaeda, Al-Qaeda já está mais sofisticada, né? Em que o cara conhecia o agente A, o agente B, o agente C, e eles não se conheciam entre si por motivo de segurança, só ele acionava, era uma rede totalmente centralizada. Totalmente, no caso. Bom, vamos lá. Rede descentralizada mais o índice de distribuição. Para produzir esses números, eu estou aplicando aquela equação, viu, gente, que eu acabei de projetar aí. É, rede com 25% de distribuição. Como é que eu sei? Como é que eu cheguei a essa porcentagem? Eu botei o número máximo e disse o máximo é 100%. Aí fui calculando as outras e aí eu tiro uma porcentagem menor do que 100%. Então, olha só. Ela aqui ainda é mais centralizada que distribuída. Aqui eu já tenho, ó, C conectado a B. Então, se eu desconectar o A, B e C permanecem conectados. Vocês estão vendo aqui? E o D fica desconectado, mas eu tenho maior grau de descentralização. Agora, o índice deu 4, ou seja, rede com 33% de distribuição. Ainda é mais centralizada do que distribuída. Estão vendo, né? E agora? 8. Rede com 67%. Bom, aqui ela já está mais distribuída do que centralizada. É uma convenção, vocês entenderam? Mas é muito bacana para a gente começar a ver como é que eu posso calcular o índice de distribuição para saber se a rede está mais centralizada ou distribuída. E aqui, ó, I igual a 8,3. 69% de distribuição, ela está mais distribuída do que centralizada. E finalmente, opa, uma rede totalmente distribuída e todos conectados com todos. Estão vendo lá? Aqui eu tenho I igual a 12, a rede com 100% de distribuição, ela está totalmente distribuída. Eu estou fazendo essa demonstração para vocês com um mundo de 4 elementos. É claro que quando eu boto uma sociedade, uma comunidade, as coisas vão ficar muito mais complexas, né? Mas é para efeitos demonstrativos. Então, redes não são hierarquias. Está aqui uma excelente imagem, um encontro de cidades. Nós estamos no encontro de cidades, né? Todo encontro de cidade é meio careta, né? Por quê? Porque aí vem, os caras acham que cidade é o governo da cidade, é o prefeito, são as instituições. Então, tem dificuldade um pouco para entender tudo isso que nós estamos conversando aqui. Mas essas duas imagens, elas são fundamentais. São duas cidades que estão aí, gente. Dê uma olhada. Essa cidade aqui, ó, é uma cidade provisória. Ela acontece lá nos Estados Unidos num festival chamado Burning Man. Ah, que massa. Eles fazem e depois vão embora e desmontam a cidade. Olha como é que ela está organizada. Ela é uma cidade horizontal. Você chega em qualquer lugar, porque você tem múltiplos caminhos para chegar em qualquer lugar. E essa cidade aqui? Essa aqui, ela é temporária. Ela não dura nem um mês. Mas essa aqui, ela já está durando 6 mil anos. Essa é uma cidade-estado-templo. Isso é um zigurate. É uma construção sumeriana. Esse eu acho que é o zigurate de Uruk, né, que eles tentaram dar uma recuperada lá, né? Então aqui você tem o quê? Você tem caminho único. Você tem subida, você tem muro, você tem escada. Então, ó, muro, escada, porta, fechadura, hierarquia. Quanto mais muro, escada, porta, fechadura, antessala, mais hierarquizado. Quanto mais múltiplos caminhos aonde a fluição pode fluir, percorrer, etc., mais rede, mais distribuição. Isso aqui é um troço monstruoso, é que vocês não estão vendo o monstro. Vocês estão vendo só lá, né? Vocês acham até bacana, se for lá, olha que construção fantástica e tal. Tem 6 mil anos? É, tem 6 mil anos, mas é um troço monstruoso, né? É, no sentido assim, de violação da humanidade. Isso é um monumento de violação da humanidade. E mais do que isso, é um software que parece hardware, né? Porque você está vendo aí a construção física, mas isso é um software que depois vai se replicando. Você pode ver que são muito parecidas as pirâmides do Egito, os zigurates, as outras que os maias e outros fizeram aqui na América. É um software replicante, perigoso, agressivo, desumanizante, terrível. Bom, daqui a pouco vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Múltiplos caminhos, uma outra imagem bacana de rede. Vocês me perdoem se eu estou insistindo nessas coisas que estão por trás do conhecimento propriamente técnico. Porque o conhecimento técnico, sem essa visão, ele fica muito ruim, né? E daqui a pouco a gente vai achar que nós podemos usar as redes para fazer o que a gente entende, o bem entende, no sentido assim, né? As redes vão ser meus instrumentos para eu vender mais produtos, para eu vender mais serviços, né? Para eleger o presidente da república, né? O fato do Obama ter usado mídia social não quer dizer que ele trabalhou com rede social. Uma confusão primária e drástica, né? Ele usou mídia social, mas não... Quer dizer, ele pode ter até tentado fazer redes sociais para discutir um outro assunto, mas não porque você usou a mídia, as chamadas mídias sociais, como se tivesse aquelas que não são, né? Mas porque usou aquilo, você está trabalhando com rede. Muito bem. Redes sociais, então, elas são ambientes de interação mais do que de participação. Essa é uma coisa difícil, porque a gente foi educado também no participacionismo. A palavra participação é uma palavra curiosa, né? Porque dá a impressão que você vai fazer parte de alguma coisa, vai ser partícipe. Mas dá a impressão de que essa coisa já existe antes da interação. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Vamos participar daquilo lá. Mas o que é aquilo lá? Aquilo lá já existe antes de eu interagir? Bom, então eu estou participando de uma coisa dos outros, né? Entenderam um pouco? Quer dizer, então é muito melhor falar interação do que participação. Participação, vem aqui participar, meu filho. Eu já montei um negócio aqui para você entrar. É, entendeu? Quer dizer, a participação, ela é uma palavra que ela foi, o meaning, né? A extensão e a intenção do conceito é boa, é positivo. Mas ela foi forjada, esse construto foi usinado num momento em que a gente ainda não tinha bem a compreensão dos mecanismos de rede, né? Então, a rede é muito mais interação. Então, duas imagens aqui que podem dar um pouco essa diferença. Aqui você tem uma imagem de interação, no caso construtiva, várias pessoas pintando a várias mãos a Mona Lisa. E aqui você tem uma imagem de participação, supostamente democrática, que é aquele troço, aquela pobreza de cada um levantando um crachá para votar, né? Então dá uma visão de que são coisas um pouco distintas, né? Ali certamente estão votando uma coisa contra a outra, estão produzindo escassez. Toda vez que a gente produz escassez, gera autocracia, gera hierarquia. O mundo de abundância é o mundo das redes. Então isso aqui é uma coisa que você jamais vai fazer numa rede. Se você quer ser um net weaver, você jamais deve fazer isso aqui. Jamais. Se fizer isso, você está gerando artificialmente escassez, que é votar. Pois é. A rede, ela não é bem um ambiente de democracia representativa, porque a representação já é, como dizia o Rousseau, uma alienação do próprio poder. Você concede a alguém o poder de lhe representar, ou seja, você renuncia ao exercício do poder para que outro possa exercer. Não vamos discutir aqui por que foi necessária para aparecer a representação, quando a democracia deixa de ser local e passa a ser um negócio nacional, aumentou o tamanho muito da água, então não cabia todo mundo tomando decisões, mas esse é um outro assunto. Mas o importante aqui é o seguinte: quando você tem mecanismos, não precisa ser só a votação, sorteio, rodízio, votação, construção administrada de consenso, quando a gente vai dizendo, vai construindo consenso e conduzindo o povinho pela mão, assim, para levar, sabe? Uma coisa que a igreja fazia muito de base, né? Quer dizer, vamos construir aqui e tal. É assim, gente, é assim, está todo mundo participando. Tá aí. Toda vez que você faz processos assim, você reduz a possibilidade de cada um exercer aquilo que ele pode exercer na sua interação, na livre interação. Então, como é que fica na lógica da abundância, que é a lógica da interação, que é a lógica da rede? Como é que eu decido as coisas? Não decido. Por que eu tenho que decidir? Se 60 pessoas querem fazer uma coisa, elas não fazem aquela coisa, elas estão conectadas em rede. E se 40 não concordam? O que eu faço? Vou impor a vontade dos 60 aos 40? Eu não faço nada. 40 não quer, não faz. Só faz alguma coisa quem quer fazer. Eu não preciso introduzir mecanismos de escassez. Outro exemplo: vamos eleger uma coordenação de qualquer coisa, de uma ONG, de uma, sei lá, de uma corporação. Tem 5 lugares, tem 10 caras querendo entrar, vamos votar. Mas por que não tem 10 lugares se tem 10 caras querendo entrar? Está no 10 mandamento que tinha que ter só 5 lugares? Nunca está, né? Um cara inventou um número, colocou um limite, o limite gerou escassez onde não havia. Você vê que a mentalidade ela continua até hoje. Eu estava no NING, vocês conhecem a plataforma NING? Aí estava digitando num fórum, chegou lá um aviso vermelho: opa, aqui só pode ter 163 caracteres. Como? Por que que é 163, não é 164? Deve ter alguma ciência estranhíssima que diz. Não, foi um garoto que botou um limite lá. Botou um limite no meio que não precisava pôr, porque não custa nada aquilo. Ou seja, ele está preparado para um mundo da escassez, que tem que poupar, está com a cabeça no mundo industrial e está tratando de desenvolver uma plataforma de rede num mundo em que não custa nada, não tem que economizar. Mas ele está botando um limite. Por quê? Porque o limite é importante, porque a cabeça dele está preparada para a escassez, né? Então, esse negócio da abundância é muito interessante. Diga. Não, é 163 mil ou 1630. O Twitter não, o Twitter ele limita por outra razão. Não por escassez, o negócio dos 140 caracteres, né? É porque é da essência dele fazer essa fluição de mensagens. Aí é outra razão. Bom, vamos lá. As redes sociais não são sites de relacionamento. Como o nome está dizendo, elas são sociais mesmo, não digitais ou sociais. Aqui botamos uma porção de sites, né? Facebook, MySpace, Orkut, etc, etc, Twitter. E as redes sociais não são ferramentas, né? Elas são... O cara diz assim: ah, eu gosto muito de rede, eu tenho até um blog. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É uma coisa boa para a gente conversar, né? O blog é um instrumento de publicação pessoal, não tem nada a ver com rede. Agora, se você falar, a blogosfera tem a topologia de uma rede, aí é verdade. A blogosfera, porque você pode eliminar um blog e não elimina a blogosfera, você não consegue. A blogosfera, sim. Mas ela não é uma rede social também. Por quê? Porque ela é um conjunto de mecanismos de publicação. Claro que as pessoas estão por trás, mas em si, a rede, são essas pessoas que estão conectadas, não a blogosfera. Entendeu? Quer dizer, porque o cara coloca um negócio na chamada rede, na internet, tem lá um site, um blog, um portal, não quer dizer que seja rede. Redes são mecanismos, não são mecanismos, não são ferramentas, redes são pessoas usando mecanismos que podem ser mais interativos e facilitam, portanto, a NetWeaving de estruturas distribuídas. Logosfera. Tem algumas plataformas interativas que são mais adequadas para fazer o NetWeaving de redes sociais. Por exemplo, aqui tem algumas. O NindWell, o Gnosfero. O Drupal não é bem, né? É um ambiente mais de programação, WordPress, Bud, mas agora me falaram que tem uma outra que está surgindo e aqui no Brasil. E são mecanismos, são ferramentas melhores, porque permite mais interação e porque permite que você utilize essa ferramenta para animar ou articular redes sociais sobre o assunto que você quiser. Né? São plataformas que não se intitulam elas mesmas redes sociais. Nós somos plataforma de rede. Se quiser usar para fazer uma rede de pessoas que vão pescar com você, aí você faz. Se você quer usar para fazer uma rede de cidades inovadoras, você faz. Muito bem. É, podem ser bons instrumentos. Nenhuma dessas plataformas, isso é uma coisa interessante, gente. Nenhuma dessas plataformas, elas são muito adequadas ao NetWeaving. Às vezes elas são amigáveis, são web, mas não são abertas à programação. Elas têm um sistema de gerenciamento, de indexação de conteúdo, que não é bom. As coisas que você faz ficam perdidas lá atrás, você não vê. As que têm um bom sistema, elas não são tão amigáveis e querem que você tenha um servidor para carregar. Então, nós estamos ainda nessa fase de... O problema, ontem eu estava discutindo com o Cacau, ele estava aí, eu estava discutindo com ele uma coisa que é o seguinte: o pessoal que trabalha desenvolvendo essas plataformas não avançou muito na sua investigação sobre rede. Então, gerou uma coisa, quer dizer, o que eles acham que é bacana fazer não é exatamente aquilo que são as exigências de quem está tentando articular e animar uma rede. Né? Então, isso ainda vai demorar alguns anos até a gente ter plataformas mais adequadas. Revisando mais uma vez, redes são redes de pessoas. Redes de instituições hierárquicas não podem ser redes distribuídas. Isso aí é aquele negócio, gente. Sinto muito. Né? É o que a gente pode dizer. Sinto muito que grande parte daquilo que se chama de rede não seja rede distribuída. Seja a atribuição do nome de rede a uma frente, uma coligação de instituições hierárquicas. Diga. Sim. É. A fenomenologia, não. Isso. É saber o que são as pessoas, né? Ótimo. Isso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu digo que redes são pessoas, como é que a fenomenologia não depende daquilo que está dentro das pessoas? Resumindo, é isso que você coloca. Pois é, mas é preciso ver o que é pessoa. Quando a gente fala pessoa, a gente não está falando do indivíduo, aquela abstração da estatística, da ciência econômica, que na verdade não existe. O indivíduo não é um ser humano. O ser humano é a pessoa. A pessoa já é aquele ser individualizável, mas que se constitui na relação com outras pessoas. Nenhum de nós aqui seríamos pessoas se nós não tivéssemos sido cuidados na nossa infância pela rede familiar, pela mãe, pelos outros. Quer dizer, foi ali que nós viramos pessoa. A pessoa é um entroncamento de fluxos. A pessoa não é aquele indivíduo que a ciência econômica e a estatística usam como uma abstração. Tantos indivíduos, não. Ela é sempre alguém integrado num determinado meio. Para ser um ser humano, ela teve que passar por esse processo de integração. Mesmo assim, permanece válido aquilo. A cooperação não depende dos valores e das convicções que estão na cabeça das pessoas. ela depende do padrão de organização que essa pessoa está compartilhando ou está envolvida. Diga. Sim. Ah, é bacana até lembrar. A tal da pessoa jurídica não é pessoa de jeito nenhum, viu, gente? A tal da pessoa jurídica, ela não é... Ela não é... Em geral, a pessoa jurídica é uma hierarquia, é uma estrutura de comando e controle. É um arrebanhado onde alguns corpos foram aprisionados. Bom, depois a gente conversa. Então tá aí. A pessoa é diferente do indivíduo. Você fez a pergunta antes dessa. Eu gosto muito desse desenho aqui, só não gosto que o pessoal está de terno, aqui de gravata branca. Mas eu gosto muito desse desenho aqui. A imagem, né, do ser humano formado por muitos seres humanos, para dar uma ideia fractal assim, de que pessoa já é. De engraçado que o Novalis, um cara interessantíssimo, né? Em 1789, ele saiu com essa. Ele fazia uma filosofia assim, epigramática, ele fazia pequenas máximas, né? E essa dele eu achei um negócio fantástico. Um livro muito interessante, chamado Apolo, saiu até uma tradução boa agora em português. Cada ser humano é uma pequena sociedade. Isso é fantástico, né? Quer dizer, você dentro tem aquela sociedade e você só é pessoa quando você está ligado àquelas outras. Então, essa construção tem esse caráter fractal muito interessante. Aqui, olhem para isso, pessoal. A primeira vez que eu olhei para isso aí, eu gosto de brincar, eu me lembrei daquele filme que aparece, os caras vão invadindo a Terra, tem um discão imenso que vão fazendo aquela sombra. Como é que chama? Independence Day. Olhem bem. Mas isso é um organograma de uma organização dessas nossas. Não é? Mas parece aquilo, né? Está descendo lá. Olha lá. Quem está aqui, olha o tanto de conexões. E aqui a moça do café, da limpeza. Isso aqui sempre me lembra o... Isso sempre me lembra o Antônio Hermílio. Alguém disse que não foi ele, mas eu acho que eu ouvi dele. Ele dizia assim: o problema do pobre é que seus amigos são pobres. Isso dito pelo cara mais rico do Brasil, na época. Agora perdeu o tempo. O problema do pobre é que seus amigos são pobres. Está rigorosamente correto do ponto de vista de rede. A pobreza, antes de tudo, ela não é uma pobreza de dinheiro. Ela, antes de tudo, é uma pobreza de conexões. A pobreza de conexões, poucas conexões, significa poucas possibilidades, poucas oportunidades, pouco estoque de futuros. O seu estoque de futuro reduz quando você diminui a conexão. Pense em que é uma conexão. Uma conexão é uma sonda enviada ao futuro. Sempre é uma sonda enviada ao futuro. Quando você se comunica com uma pessoa, aquilo gasta um tempo para ir até lá. Você está sempre se comunicando com a pessoa que ainda não existe, mas que existirá quando você chegar até ela. Pensem nisso agora, num sistema bem complexo. Quer dizer, o seu estoque de futuros depende do seu número de conexões, depende da maneira como você está conectado, da quantidade de conexões que você tem. Se você tem poucas conexões, você está aprisionado lá, o seu cluster. A pobreza dá em cluster também. Ela clusteriza, ela aglomera. Então você fica lá, não tendo atalho para fora, você não tem outra oportunidade, você não tem um outro emprego, você não tem um outro negócio, você não tem um outro parceiro, você não tem uma outra ideia que um outro cara tem, mas que não chegou até você. Então a pobreza é sempre a pobreza de conexões, né? Agora, isso dentro das organizações é assim. As organizações, elas organizam a pobreza de conexões internas, de sorte que quem está no centro, quem está no topo, quem está no comando é o rico. E o rico fica mais rico. Por quê? Porque mais conexões geram mais conexões. Olha que coisa interessante, né? Desse ponto de vista, eu não estou falando da riqueza e da pobreza como insuficiência de renda, que é como os economistas tratam esse assunto. Não deviam tratar depois que Amartya Sen ganhou o prêmio Nobel, mostrando que a pobreza não é insuficiência de renda, mas continuam tratando assim. Essa é uma imagem muito aterrorizante, mas é nisso que nós vivemos e convivemos todo dia. Né? Augusto, diga. Falando em aterrorizante, não sei se está presente na tua fala. Aconteceu alguma coisa, mas diga. Não sei se vai estar presente na tua fala, mas em nenhum momento você fala da ameaça à rede distribuída, o firewall, que me parece que é o que destrói todo o que nós poderíamos até olhar do ponto de vista de uma certa utopia, querer imaginar. Não sei se está presente na tua fala, tá. Mas se tiver... Tá. E não só ameaça essa barreira. Qualquer... O poder sempre nasce assim. E o poder é a ameaça. O poder vertical é a ameaça à rede distribuída. Quando você exclui novos, quando você interrompe o fluxo, ou quando você desatalha. A palavra desatalhar, você está entendendo, né? Porque você tira os atalhos entre cluster. Quando você separa cluster, quando você obstrui a fluição. O que é obstruir fluição? Eu acho que todos vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você vai falar com um cara muito importante, aí tem uma antessala, depois ali ficam duas secretárias, o que o senhor quer falar e tal, depois aí você passa para uma outra antessala, e aí tem mais um assessor que vai dizer, mas o que mesmo que o senhor queria tratar? E isso porque você já passou lá embaixo pelo porteiro do prédio, e aí você, quer dizer, ele é importante porque ele colocou muitos obstáculos ao fluxo. É isso a escada, é isso o muro, é isso a porta, é isso a fechadura. São obstáculos à fluição. Então, obstáculos à fluição, o firewall, no caso das redes que estão em plataformas da internet, é o caso clássico. Os fenômenos que ocorrem na rede independem, já falamos disso. Três tipos de fenômeno eu queria conversar com vocês agora. O clustering, o swarming e o crunching. Já me disseram que essa palavra crunching aqui não é o crunching de amassamento que seria com S, mas esse é um neologismo que eu introduzi, os outros não, por causa do crunch. O crunch é o Big Crunch, o crunch é o contrário do Big Bang, uma hipótese cosmológica simétrica do Big Bang, que o mundo todo, o universo teria surgido a partir de um ponto inicial, de um grande bang inicial, uma grande explosão inicial, nós ainda estamos na fase de expansão, e depois tudo vai voltar a um ponto novamente, quando vai ser o simétrico do Big Bang, que é o Big Crunch. É claro que isso é só uma hipótese cosmológica, tem várias outras hipóteses para o surgimento e o desaparecimento do universo, embora o Big Bang seja hoje a mais aceita, o Big Crunch não tem esse nível de popularidade do Big Bang. Mas por causa do Big Crunch, nós começamos a analisar o fenômeno chamado crunching, escrito assim, que eu vou comentar com vocês. Bom, o que é o clustering? A tendência que tem dois conhecidos comuns a um terceiro de conectar-se entre si. Aqui exemplos de clusters centralizados e descentralizados. É uma coisa engraçada. Clustering, essas palavras estão em inglês, porque a tradução delas em português é problemática, sobretudo a declinação, se a gente puder falar assim, entre aspas, né? Porque clustering é uma ação, é um aglomerando, vamos dizer que é um aglomeramento. Tudo clusteriza. Quando você aumenta os graus de distribuição de uma rede, as coisas tendem a se agregar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós que estamos aqui nesse auditório resolvermos fazer uma coisa qualquer, uma organização, vamos fazer aqui uma empresa, nós todos aqui, e nós definimos juntos que essa empresa vai prestar serviços disso ou daquilo. E se nós optarmos por não organizar o organograma da empresa com aquelas caixinhas, separando pessoal, sei lá, marketing, todos os departamentos que uma empresa tem, isso vai acontecer naturalmente. Ou seja, a tendência de nós que estamos aqui vai ser se agregar em determinadas funções, que podem depois mudar. Ou seja, tudo clusteriza por afinidade, por identificação, vamos chamar assim. Então, o cluster é um fenômeno muito interessante. Não depende muito da vontade das pessoas, né? É incrível, né? A clusterização é função do índice de distribuição e conectividade da rede. Quanto mais for maior o índice de conectividade e distribuição, mais vai agrupar. Talvez a gente possa falar assim espontaneamente. Até as doenças clusterizam, é engraçado. Até as doenças que não são contagiosas clusterizam. Se você vê mapa de distribuição de doença no mundo, você vai ver que existem doenças autoimunes que não são contagiosas que clusterizam. Que você tem mais incidência delas em determinado por, imagino eu, por razões ambientais e outras, né? Clusterizam. O swarming é um outro fenômeno importante. É um enxameamento. Aqui é um pouco uma nuvem de insetos e aqui eles enxamearam, aqui se agregando nesse cluster. Aí tem uma nuvem de insetos que é muito bonita essa imagem. Nós não sabemos exatamente o que significam essas formas, mas nós já sabemos que elas significam alguma coisa. Entendeu? Aí está dizendo alguma coisa, eu não sei o que. Nós não sabemos, mas está dizendo alguma coisa. Isso aí é auto-organização pura. É auto-organização pura. Eles estão gerando ordem a partir da interação. Aqui não tem chefe, viu, pessoal? A mentalidade hierárquica ela é incrível, porque o cara diz, mas não tem chefe, não tem. Não, não tem nenhum. Não tem administração. Assim como no formigueiro, não tem nenhuma administração. Isso, os estudos científicos mais recentes mostraram isso de maneira inequívoca. Não tem administrador. E não tem ninguém que nasceu com uma determinada função. Um para ser operário, outro para ser forrageiro. Todas essas hipóteses já foram derrubadas pela ciência. É a conexão de um com o outro que vai determinando qual é a função que cada formiga, por exemplo, num formigueiro assume. Cupim enxameando. Aqui tem um resultado de interação de cupim que é sempre legal. Isso aqui é um cupinzeiro africano. Estão vendo aqui? Ele é alto, né? Aqui. Esse cara aqui deve ter o quê? 1,80m? Está aqui mais um, mais dois. Tem quase 4m, 5. Olha aí. Essa construção é perfeita porque ela é uma construção aberta, mas não chove dentro. Mantém a temperatura lá dentro do cupinzeiro, ideal para a reprodução e a vida dos cupins. Muito melhor do que nossas salas, né? Que a gente fica dentro desse calor, não aguenta e tal, né? No hotel, por exemplo, lá agora eu estava ligando o ar-condicionado, um calor desgraçado de ver. Quer dizer, a construção é avessa. Aqui não, aqui tudo bacana. Se você juntar talvez os arquitetos e engenheiros aí, melhores do mundo, para fazer uma construção melhor que essa, eles não fazem. Me expliquem isso. Como é que o cupim tem a cabeça menor do que a cabecinha do alfinete, faz um negócio que nós não conseguimos fazer? Hein? De onde saiu essa inteligência? Seleção natural não é. A seleção natural simplesmente diz, olha, se você se reproduziu, aquela sua reprodução continua, então esse padrão genético continua. Mas da onde saiu essa inteligência? É inteligência coletiva, mas como é que ela é formada? Olha só que coisa interessante. Ele está falando que tem que explicar porque é burrice humana. Mas o fato é que isso aqui, cada cupim está seguindo regras muito simples. Ele está imitando o seu vizinho. Ao imitar, ele introduz uma variação. Claro, ele não vai imitar perfeitamente, né? Ao botar um grãozinho lá de saliva, de argila ou sei lá de quê, a distribuição dessas variações vai gerando ordem. Ou por uma lei de potência, né? A gente já consegue explicar um pouco, né? Mas Agora vocês vão ver aí um swarm feito por seres humanos. 11 a 13 de março, na Espanha, de 2004, já contei essa história tantas vezes que eu já estou enjoado de contar. Vocês sabem o que aconteceu na Espanha, né? Entre 11 e 13 de março. Estava havendo uma eleição presidencial, o candidato virtualmente vitorioso já estava escolhido pelos institutos de pesquisa, que era o Mariano Rajoy, candidato do Aznar, que era o presidente de governo na Espanha. E o Aznar, que todo mundo dizia que já tinha ganho a eleição, perdeu a eleição em 48 horas. E perdeu porque aconteceu um fenômeno que ninguém coordenou, que foi um swarm civil. Houve um atentado nos trens lá em Madrid. O governo, que defendia uma plataforma rígida de tratamento com o separatismo basco, aproveitou o período pré-eleitoral para ir na televisão e dizer que aquele atentado tinha sido da ETA, dos separatistas bascos. Mas era mentira, o atentado tinha sido da Al-Qaeda. E as pessoas revoltadas com aquilo, sem ninguém comandar, sem ninguém chamar, começaram a mandar SMS. E eventualmente também um pouco de e-mail. Em 5 horas deu uma pane no sistema telefônico, telefonia celular da Espanha. As pessoas começaram a se juntar nas ruas, a proposta era se juntar em silêncio, para dizer que não estavam concordando com aquilo, todo mundo em silêncio, na frente da sede do PP, que era o partido do governo, chamado lá Partido Popular. E você. De repente, aqui é uma foto do jornal do país, Espanha em La Calle, né? Juntou assim, daí os caras já mandaram SMS para outro. Quem fez isso não foi o celular, né, gente? O celular só e o e-mail facilitaram a comunicação, mas foi um fenômeno que aconteceu na sociedade, né? Foi um swarm. Claro, se você tivesse só o telefone fixo, seria mais difícil. Se não pudesse mandar mensagem, tinha que falar com cada um, ia ser mais difícil. Mas isso não foi feito com spam, porque spam celular, só quem consegue fazer é a companhia telefônica, o usuário não consegue, né? Então foi um mandando para um. O que passava era a confiança, vocês entenderam? Quer dizer, foram conexões de um a um, foram sendo replicadas, foi gerando um swarm. Diga. Pois é. Facilitou. Mas o que aconteceu foi um swarm civil. E o crunching, que é a redução do tamanho do mundo. É uma espécie de amassamento. O mundo ele está ficando menor. Isso é chamado Small World Phenomenon. Vocês já notaram que o mundo está ficando menor? Está ficando menor em termos sociais. Já falei um pouquinho disso hoje. Quando você aumenta o índice de distribuição e conectividade, você diminui os graus de separação. O que são os graus de separação? É a extensão característica do caminho de uma mensagem. Ou seja, é o número de intermediários que uma mensagem tem que passar para ela ir de um nodo a outro nodo qualquer da rede. O que eu quero dizer para vocês, nesse caso, é o seguinte, vê se dá para entender. Aquela cidade lá, daquele zigurate que a gente projetou agora, Uruk, tinha 2.000 habitantes, e ela era muito maior em termos sociais do que Nova York hoje. Mas como? Porque lá era muito mais difícil você chegar a qualquer outro desses 2.000 nodos daquela sociedade, porque havia, os graus de separação eram muito maiores, havia muito mais muro, havia, você nascia a vida toda e nunca tinha contato, nem poderia ter com uma outra pessoa, dependendo da posição onde ela estava. aí a estratificação máxima, que significa obstruções de fluxos irremovíveis. Esse negócio do small world é muito interessante. Começa com o experimento do Milgram. Vocês já ouviram falar do experimento do Milgram? Foi esse Milgram e o outro professor aí, o Travis, eles eram professores lá em Harvard. Em 1967, o Milgram fez um experimento que ele queria saber qual era o tamanho, o comprimento da corrente na sociedade americana em 1967. Então, ele, na época, não tinha e-mail, né? E ele pegou cartas. Ele pegou 160 pessoas que moravam em Omaha e disse que elas tinham que enviar essas cartas para um corretor de valores que trabalhava em Boston. Mas não tinha o endereço do cara. Tinha que dar de mão em mão a carta. Então eu dava a carta para você, porque eu lhe conheço, você dava a carta para outra pessoa que você conhece, e ele foi rastreando o número de intermediários que aquela carta passou de mão em mão. A média disso tudo deu um número legal, 5,5, que eram os graus então de separação. Ou seja, em 1967 você podia chegar a qualquer outra pessoa na sociedade americana passando por 5,5 em média intermediários. Opa! Esse, como é que volta? Ah, mas é porque aqui tem o anterior, mas não tem o comando. Agora ficou esquisito. Né? Vamos lá. Bom, esse experimento do Duncan Watts agora, recentemente em 2002, resolveu repetir o experimento do Milgram. Só que ele fez para o mundo todo, e agora o Duncan Watts já tinha e-mail, então facilitou bastante o trabalho, né? Não era mais na base da carta. O que, que ele fez? 60 mil usuários de e-mail tentaram se comunicar com uma de 18 pessoas alvo em 13 países, encaminhando mensagem de e-mail a alguém conhecido. E ele chegou a um número bem parecido, que eu acho que é parecido apenas por coincidência, com o número do Milgram. 6. Por que por coincidência? Porque eu até falei isso para o Duncan Watts, ele tem que fazer a experiência só para os Estados Unidos para a gente comparar com a experiência do Milgram. Fez para o mundo todo, agora não sei. A sociedade americana hoje, eu acho que ela tem um grau de separação muito menor do que aquele que o Milgram achou em 67. Vamos em frente. Mas, o que, que o Duncan Watts descobriu? Você chega em qualquer um, pessoa hoje do mundo, desses 6,5 bilhões que nós temos, você chega só com 6 intermediários, em média. Bacana, hein? Olha como é que o mundo está ficando pequeno. Você... Esse negócio de mundo pequeno nasce daquela piada, né? Que a gente se diz, ei, mundo pequeno, quando encontra uma pessoa inusitadamente num lugar onde você achava, né? Você vai beber um café em Estocolmo e de repente você olha, está lá sentado um cara que estudou com você no ensino fundamental. É o mundo pequeno, né? Ou seja, essa expressão, o mundo pequeno, vai cada vez tender a aparecer mais, porque as pessoas estão mais conhecidas, mais conectadas, né? Eu encontro muita gente por aqui que eu não tinha a menor ideia, mas eu reconheço o rosto lá na escola de rede, que tem 4.110 pessoas hoje conectadas. Opa, você é o fulano. Está ficando pequeno, não tem jeito. E está ficando pequeno em termos sociais. Agora, uma coisa interessantíssima é isso, gente, ó. Essa é uma descoberta que nós fizemos aqui mesmo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Small is powerful. O que quer dizer isso? Quando você diminui o tamanho do mundo em termos sociais, você aumenta a potência social desse mundo. O que eu quero dizer com potência social? Esse campo fica mais empoderante. Inventaram o tal conceito de empowerment, mas essa é a única maneira de explicar o que é o tal do empowerment. O empowerment é uma função coletiva, é um poder que vem do ambiente para o indivíduo, não é um poder que o indivíduo adquire. Não é? Você está empoderado quando você é encorajado por suas relações sociais a fazer isso ou fazer aquilo. Então, esse empoderamento é como se fosse, mal comparando, um campo eletromagnético que está presente nessa sala, que induzisse uma corrente de tal maneira que eu pudesse usar esse celular sem bateria. É perfeitamente possível isso. Uma bobina aqui, se tiver um campo aqui, induz uma corrente, pronto, o celular está funcionando. Isso é que é o empoderamento. Quer dizer, é o campo social que empodera as pessoas. Mas o que é esse empoderamento? Esse empoderamento depende do número de conexões que cada um tem com as outras pessoas. Então, ele depende do índice de conexão e distributividade, vamos dizer assim. Quanto mais distribuído for, menor o grau de separação e mais empoderante é o campo. Então, você consegue fazer mais coisas coletivamente. A sua capacidade de desenvolvimento aumenta, né? Na medida em que o mundo vai ficando pequeno em termos sociais. Vejam, que o que a gente chamava de social, depois da nova ciência das redes e de tudo isso que nós estamos conversando aqui, não tem nada a ver com aquilo que era chamado de social. Social é outra coisa, não tem nada a ver. Não é sociedade assim enquanto conjunto de pessoas, de indivíduos, no sentido de indivíduos. Social não é o aglomerado de pessoas, é o que está entre as pessoas, é esse tecido que a gente não vê, que está no espaço-tempo dos fluxos e que se manifesta de uma ou de outra maneira dependendo de pouquíssimas variáveis, que são determinantes para o comportamento coletivo e para a constituição disso que a gente chama de social. As redes podem ser vistas, então, desse ponto de vista, como um movimento de desconstituição de hierarquia. Assim como a democracia surgiu, não como um modelo, ela surgiu casuisticamente como um movimento de desconstituição da autocracia dos pisistratidas na Grécia. Né? Quer dizer, ela foi elegida. O que, que nós temos que botar aqui nesse sistema para esses caras não voltar? Foi assim que surgiu a democracia local, né? Para impedir a volta dos tiranos, né? Que eram da família lá na época, né? Do Pisístrato. E as redes, elas podem ser vistas também como um movimento de desconstituição da hierarquia. Aqui tem uma comparação muito bacana entre a Torre de Babel, que é uma imagem forte e fantástica, e a praça, o que sobrou, né? As ruínas hoje da Ágora Ateniense, né? Há uma estrutura mais distribuída corresponde a um metabolismo mais democrático. O grau de distribuição acompanha o grau de democratização nesse sentido, né? Em redes altamente distribuídas e conectadas, a democracia passa a ser pluriarquia. Qual é a diferença de democracia e pluriarquia? Pluriarquia é a democracia radicalizada em redes altamente distribuídas. Em high connected worlds, quer dizer, em mundos altamente conectados, o modo de regulação, ele necessariamente será altamente democrático ou pluriárquico, não é isso? Então ele vai passando assim, você vai entrando nessa. E as redes são, quando a gente fala assim, vamos fazer uma rede de cooperação, aquele negócio da Hannah Arendt que a gente falava no início, né? Toda rede já é de cooperação. A cooperação é uma função do grau de distribuição e conectividade. É aquilo que a Hannah Arendt, sem ter os conceitos, ela falava. Quer dizer, é um atributo do modo como os seres humanos se organizam, não é um exercício de uma convicção íntima. Você pode ter gente não querendo ser colaborativa, mas se você articular essa pessoa horizontalmente com outras pessoas, ela não vai ter como não ser colaborativa. Não é? Porque para não ser colaborativo, você obrigatoriamente tem que gerar escassez. Se você tiver um meio onde você não gera escassez, não tem como você não ser colaborativo. Numa rede, isso é importante para nós que queremos ser net weavers, ou pelo menos para os que estão aqui que querem ser net weavers. Importantíssimo. Numa rede, a As pessoas vão fazer coisas conquistando as outras por empatia ou não vão fazer. Elas não podem mandar as outras fazer. Se você não pode mandar, a única maneira que você tem é dizer, olha, você quer fazer junto comigo? Você achou bacana? Bora fazer a mesma coisa? Vamos compartilhar essa agenda? Não tem como mandar. Porque o cara diz, não, não quero. Então, não quero, não quero. Você não tem como punir ele. Você não pode mandar. Só pode mandar. O que é mandar, hein? É mandar nos outros, né? É admitir, demitir, cortar o salário, prender, torturar, mutilar, matar. Você não pode fazer nada disso, não pode mandar. Você só pode se associar e a pessoa faz com você se ela tiver a fim de fazer. Né? Então, a cooperação é da essência do padrão distribuído. Ela não é o resultado de uma catequese. Nós temos uma maneira de achar que nós vamos mudar o mundo empreendendo as pessoas pelo ouvido. Não vai. Entendeu? Não é assim, não é fazendo discurso e o cara vai entrando aquele monte de coisa e aquilo vai girando dentro da cabeça e o cara, ah, bom, agora eu tenho bons valores, agora eu vou sair e só vou fazer o bem. Está cheio de sujeito com bons valores no topo de sistemas desumanizantes de comando e controle. Eles fazem até discurso para a gente de responsabilidade social. Fazem discurso. São bons para cacete. Então, lá no pico de hierarquias que deformaram o campo social, desumanizaram aquelas pessoas que estão ali, castraram as possibilidades de inovação, mas eles são bons para cacete porque eles têm muitos valores bonitos. Os valores estão todos dentro da cabeça deles. Bom, aí vem uma hipótese que é legal da gente pensar, que é o seguinte: existe ou não existe uma rede mãe? O que eu quero dizer? Se redes são pessoas que se conectam com pessoas, desde que existe sociedade humana, existe rede social. É óbvio. A rede social é o resultado das conexões entre os nodos que são pessoas. Essa rede social não tem motivos intrínsecos para ser vertical. Se pessoas se conectam a outras pessoas e não há nenhum impedimento que elas se conectem a outras pessoas, essa rede tende a ser distribuída, mas na verdade ela não é. Se a gente for olhar as sociedades realmente existentes, você diz, não, mas não é bem assim, ó. Então, alguma coisa verticalizou. Algum software ou algum programa verticalizador começou a rodar nessa rede mãe. Essa rede mãe funciona mais ou menos como um BIOS, né? Ela dá conta do basic input, output, é um sistema disso, né? Mas, de repente, algum programa verticalizador começou a rodar ali. Em geral, um programa memético. O meme é uma hipótese interessante. Seria uma unidade replicável semelhante ao gene. Só que ela é uma unidade... O meme é mental. Quer dizer, é algum tipo de ideia que consegue se replicar e infectar os outros cérebros, assim como o gene teria, na visão neodarwinista, o egoísmo de se replicar através de nós, que somos as máquinas que eles usam para eles se replicarem. O meme seria a mesma coisa. Seriam ideias, unidades autorreplicadoras. Mas se você olhar do ponto de vista da rede, os memes são programas que rodam na rede. Olha que coisa interessante. E eles podem verticalizar a rede. Mas outro dia eu estava olhando um meme, que engraçado, que era o olho de Horus. Eu já até escrevi um artigo sobre isso. Estava passeando aqui, lá no alto bairro chamado Alto da 15, que tem aqui em Curitiba, e me deparei nesse domingo de manhã com um salão de beleza com aquele desenho do olho de Horus, né? E digo, poxa, mas esse troço aí está há milhares de anos sendo replicado. Como é que isso é tão replicado assim? Né? Quer dizer, como é que os deuses foram memes e se replicaram na rede e, em geral, verticalizaram a rede, né? É, muito bem. A rede mãe, isso é uma imagem. As redes que articulamos voluntariamente talvez sejam interface para a gente conversar com essa rede mãe. Eu sempre conto essa história, parece um pouco forçada, mas ela é verdadeira, viu, gente? Você vai falar com um cara da associação de bairro lá, e ele sempre reclama da mesma coisa. Podem conversar com o presidente da associação de bairro. Ele diz: estou aqui há 20 anos pelejando, o povo aqui não une, a gente tenta reunir, mas eles não vão. Não é assim? Todo lugar? Aí você vai ver: mas, seu João, como é que é a sua organização aí no bairro? Quem é o presidente? Sou eu mesmo. Há quanto tempo, seu João? Ah, tem uns 20 anos que eu estou aqui. E, mas, seu João, não muda? Não, não muda. Aí você vai lá, ele fez uma piramidezinha lá no bairro e ele quer conversar com a sociedade. E o povo quer chegar, tomar uma sopa, assistir novela e dormir. Não quer ir na reunião do seu João. Não faz parte do metabolismo daquela rede mãe ir na reunião do seu João, mesmo porque reunião é um troço horrível, né? É, e aí você vai ver, a explicação está no padrão de relação, no padrão de organização que ele construiu. Ele construiu uma organização, ele construiu uma piramidezinha para privatizar um pedacinho do capital social lá que ele quer privatizar. Ele quer, grande parte deles querem ter um curral de pobre para oferecer como moeda de troca na hora de uma campanha eleitoral, ou para fazer um programa para o governo, para distribuir Bolsa Família, outro negócio desse aí, isso tudo. E ele quer usar aquele cercado que ele fez do povo ali para isso. É claro que para fazer isso você tem que ter uma estrutura de comando e controle, não pode fazer rede. Você tem que fazer mesmo uma organização hierárquica. Olha que coisa. Esse negócio da interface. A interface organizativa para conversar com a sociedade, se você monta uma pirâmide, é uma interface ruim. A rede mãe não conhece essa linguagem, né? Então, isso aparece com as pessoas não dando importância para aquilo que você está fazendo. Agora, vamos às questões mais quentes. Nós falamos disso, mas nos organizamos hierarquicamente, né? Não é assim? A gente fala de rede, diz que gosta de rede, que rede é o futuro, que está emergindo a sociedade rede, que tudo é muito bacana, mas na hora da gente ganhar dinheiro, da gente fazer alguma coisa, a gente monta a nossa piramidezinha lá, a gente monta o nosso quadradinho, a gente monta o nosso sistema de comando e controle, porque a gente acha que não vai funcionar se não for assim. Mas existem experiências que mostram que empresas podem ser já organizadas em rede, dependendo do tipo de negócio. Madeireira é mais difícil, mas organizações, essas chamadas da sociedade civil ou do terceiro setor, 90% delas poderiam ter estrutura de rede. Pelo negócio que elas fazem, não precisava ter aquilo, não precisava ter a diretoria, a sede, o chefe, não precisava. Você quer fazer um programa de educação, você pode fazer ele muito bem em rede, cada parceiro entrando com uma parte. Não precisa ter uma conta bancária para botar o dinheiro. Só precisa se esse negócio estiver dentro da sua cabeça. Se você quiser reunir aquele dinheiro que tem aquele fim para viver dele de outra maneira. Não precisa. Grande parte das coisas que nós fazemos, que não são comando e controle, podem ser feitas em rede já. A gente não faz porque nós estamos envolvidos numa cultura que é uma rede fechada de conversações. Olha aí o Maturana de novo. A cultura é uma rede fechada de conversações que tem circularidades que são inerentes, e você fica ali, aí você só acredita naquela conversa que roda ali, e aí você não acredita que seja possível, embora você já tenha os instrumentos, você não acredita que seja possível se organizar de outra maneira. Esse desenho é muito bacana, né? Dê uma olhada aí, ó. A escadinha, a porta, mais escada, mais porta, mais escada, mais porta. É assim. As organizações são assim, não é por acaso. Não é a funcionalidade arquitetônica do prédio que dita isso. É a funcionalidade do padrão de organização, né? Então aí, essa é, não precisa comentar, né? Essa aí a gente já sabe como é que é. Bom, e por que que nós não entendemos as redes? Porque não adianta estudar as redes. Se você está vivendo numa lógica hierárquica, a sua compreensão vai estar condicionada por esse lugar, vamos dizer assim, que você está ocupando, e aí você não consegue ver, né? Você continua se organizando hierarquicamente. É o negócio do... Não é falta de informação, não é falta de inteligência, é aquela musiquinha infame, sabe? Cada um no seu quadrado. A musiquinha tem uma letra que eu analisei, tem um artigo chamado Cada Um no Seu Quadrado, vale a pena ler. Porque tem uma estrofe que o cara diz assim: cuidado com o inimigo. Não, cuidado com o cara que está no quadrado ao lado. O Zidane tinha acabado de dar uma cabeçada no cara. Né? Então, aí na música o cara dá uma cabeçada no outro que está do lado. Quer dizer, toda a música é construída em cima de uma lógica da liderança, que é um conceito pernóstico para quem usa, quem trabalha com rede, esse conceito de liderança, né? De monoliderança, o cara que é líder em tudo. Né? E que acabou virando um conceito xodó das teorias empresariais nos últimos 10 anos. Quer dizer, tem que ter um líder, tem que ter um líder. Né? E a rede é um ambiente de multiliderança, não é de monoliderança. Você lidera numa coisa, outro lidera em outra. Vocês já viram aquelas formações de aves em delta? Aquilo já foi estudado, decomposto muito bem. A gente imaginava, porque queria ver assim, que o pássaro que estava na frente, no bico do delta, era o líder. Não é nada. Ele, inclusive, é substituído. Quando ele cansa, ele vai para outro lugar e o outro ocupa. Né? Ele é substituído. Simplesmente, ele está eventualmente ali. A formação é a formação em delta, porque oferece menor resistência. A resistência do ar facilita. Né? Eles vão abrindo, em termos aerodinâmicos, vamos dizer assim, um caminho com aquela formação. Não porque o cara que está na frente está liderando. Né? Bom, desconfie dos que desconfiam das redes, são quase sempre hierárquicas. Né? Essa imagem é muito interessante. Essa é uma imagem de um deus sumeriano, se eu não me engano, em Ki. Pois esses deuses sumerianos não eram chamados de deuses, eram chamados de Enki, eram seres superiores na mitogonia sumeriana, só foram chamados de deuses pelos gregos depois. Mas as mesmas figuras foram replicadas em todos os panteões das sociedades hierárquicas, só mudava o nome. Esse Enki acho que até chegou a se chamar de Avé, depois, muito tempo depois, na Palestina. E o padrão que eles colocavam de... eram memes poderosos. Essa história de que os deuses não existem é bobagem. Eles existem, sim. Na medida em que eles estão dentro, que eles rodam na rede social, eles são modelos mentais muito fortes. Né? Nas redes nós vamos ter mais papéis surgindo, novos papéis surgindo. Isso é importante a gente levar em consideração, que três tipos de papéis aí sociais a gente já consegue antever, e mais outros, né? Eu citei três apenas aí: hubs, inovadores, net leaders. Ali tem três imagens mais ou menos assim, dá para a gente perceber que são... Os indicadores de sucesso vão mudando, né, gente? O que era sucesso na sociedade hierárquica? Vamos conversar aqui. A gente consegue resumir numa frase. Quem é que tem sucesso? Quem tem dinheiro, quem tem poder e quem tem conhecimento, sobretudo conhecimento atestado por títulos. Diplomas, que são reconhecimentos do conhecimento ensinado, né? Não são do conhecimento aprendido, mas deixa para lá, né? Mas quem tem conhecimento atestado por títulos, dinheiro e poder, de alguma forma tinha acesso aos mecanismos de broadcasting que produz a fama. Então ficava famoso, que era uma decorrência, um corolário do cara bem sucedido. Bom, se você é famoso, você não entra na fila, né? Tem sempre lugar para você no restaurante, etc, etc. Mas para isso você precisava, com raras exceções, você precisava ter acesso ter atingido esses indicadores de sucesso da sociedade hierárquica. Numa sociedade que cada vez vai se conectando mais e que vai virando uma sociedade em rede, os indicadores de sucesso vão ser outros. Esses novos papéis, esses novos atores, eles já estão entre nós. Eles somos nós. Eles somos nós. Os anônimos, muitas vezes. Mas que, ao invés de ser pessoas muito conhecidas, vão ser pessoas muito reconhecidas. Vão ser hubs, entroncamentos de fluxos. Às vezes o chaveiro lá do bairro, ele é muito mais importante para a dinâmica da rede social do que o cara mais rico do bairro, do que tem a maior empresa. O chaveiro, aquele chaveiro lá, o Ralph Dukin, que faz o papel de chaveiro no Matrix. Muito interessante a metáfora, né? Os inovadores, que são pessoas que anteveem o futuro, criam caminho que não existe, ou seja, de certa maneira inventam o futuro. E os net weavers, que são esses que tecem, articulam a rede social. São novos papéis. É claro que tem muito mais do que este que eu falei aqui, né? A gente está antevendo alguns numa tentativa de descobrir o que está aparecendo. Essa história de modelo mental é outra que a gente, do ponto de vista das redes, começa a reconstruir, não é? Modelo não é propriamente mental. Aliás, ele é mental, sim, só que a mente não é o cérebro. A mente é uma nuvem. É como se fosse no cloud computing. A mente é a nuvem, roda na nuvem. O programa roda na nuvem. E essa nuvem, ela é o conjunto de mentes que viraram um mente social, que são as pessoas que estão conectadas a você. Esse é o óbvio, né? Você pega uma pessoa, tira de uma organização, dá um treinamento nela, já fizeram isso, né? Aí ela sai lá do treinamento, daquela imersão, vou mudar tudo. Em duas semanas aquele gás acaba, ela vira que ela era antes. Podem fazer isso. Vocês já fizeram. Por que que ela sai tão do treinamento, tão decidida a mudar, e quando volta, aquele gás todo vai embora? É porque ela entrou lá, plugou de novo, o programa velho carrega. Ah, mas o script velho está lá, nas redes de conversação predominantes na organização onde ela está. Chegou lá, ela liga, opa, puf. É tipo aquele filme do cara ligado, tá, né? Carrega tudo de volta, ela vira aquela pessoa antes. Isso é muito interessante para nós. Não adianta mudar o software, no caso dessas organizações que nós conhecemos, tem que mudar o hardware. Se você não mudar o hardware, não tem jeito. Eu vou fazer um programa de inovação, um programa de não sei o quê, um programa de cooperação pela empresa, da organização. Não resolve. Chega lá, aquele troço é absorvido pela estrutura organizativa que existe ali e volta a rodar os velhos programas. Enquanto você não quebra essas circularidades inerentes às redes de conversações, elas ficam repetindo, é aquilo é que vai, né, predominar sempre, né? Então isso é importante para quem está fazendo ou quer fazer o papel de NetLeader. Essa, para mim, é um insight fundamental, é esse, né? Pelo menos o que eu tive. A rede não é um instrumento para fazer a mudança, ela já é a mudança. Às vezes eu falo isso, as pessoas encaram que eu estou contra a mudança. Não, eu estou a favor da mudança. A mudança é a rede. O que que eu posso fazer além da rede? Se as pessoas já estão se conectando horizontalmente, todas com todas, vivendo o seu prazer de viver assim, tem algum outro lugar que nós temos que alcançar? Que tem um padrão transformacional da mudança que vigorou durante os últimos dois séculos, que é meio perverso, porque ele diz assim, vamos transformar. Para ir para onde, meu filho? Não, para ir para... Ele sabe o lugar? Você sabe onde é que você quer me levar? Você quer me engajar numa transformação, mas você sabe? Você não sabe, como é que eu vou seguir? Então, a ideia de que a mudança é uma transformação que é teleintencionada, a ideia de que exista um porto ao qual eu tenho que aportar, a ideia de que existe um modelo de sociedade para a qual eu tenho que caminhar, é uma ideia que recusa o processo da caminhada, porque a única coisa é a estrela polar dos navegantes lá, você não chega nela, ela pode orientar você para a caminhada, mas você não chega lá naquela estrela, né? Então, essa visão que os gregos tinham do sentido da política é muito interessante para quem trabalha com Neto Irving e para quem trabalha com Reto. Ou seja, a política não tinha finalidade nenhuma para os gregos que conceberam, a partir da sua conversação na praça, a ideia de democracia. Qual era a ideia? Era você viver como um membro da comunidade política. Ponto. Você viver no prazer da convivência, definindo junto com os seus pares, com as pessoas conectadas a você, todas as coisas que você quer para a sua própria vida, está muito bom. Eles não inventaram um objetivo, eu vou usar aqui a democracia para a gente derrubar o tirano de Esparta. Não, não era exportável o modelo. Não era instrumental, eu vou usar para isso. E as redes hoje estão tendo uma apropriação instrumental terrível, né? Desde a vigarice é marketing viral, por exemplo. Isso é vigarice. Se o cara quiser vender marketing viral, pode botar para correr, porque é vigarice. Porque se eu soubesse qual é o tipping point que eu tenho que atingir para que um produto explodisse exponencialmente suas vendas, o modo de regulação chamado mercado desapareceria, até o modo de regulação da sociedade desapareceria. Seria terrível se alguém tivesse esse conhecimento. Eu poderia vender qualquer produto, eleger qualquer pessoa, né? Na história do marketing viral, poderia. Então, essas coisas não existem. Então, é o uso da rede com objetivos instrumentais. É muito problemático. Mas eu acho que isso decorre de uma visão de que a rede é uma ferramenta. Existem ferramentas de rede, mas ela não é uma ferramenta, ela é uma maneira como nós podemos nos relacionar. Diga. Na verdade, foi uma brecha. Aconteceu como um acidente aquilo. Ele não se replicou logo em seguida, depois daquela experiência de 200 e poucos anos ficou. Aí as sociedades autocráticas se replicaram, mas ele, vez por outra, essa brecha vai abrindo de novo. Abriu nos países mediterrâneos, com as assembleias populares, depois abriu com a reinvenção que os modernos fizeram da democracia, a partir de Spinoza. Quer dizer, eles foram abrindo aqui, abrindo acolá. Essa brecha, ela é intermitente. Ela abre e fecha intermitentemente. Qual foi a descoberta que nós fizemos recentemente? É uma descoberta mesmo. Estava coberto isso. Foi que a democracia é um metabolismo de uma outra coisa que a gente hoje está chamando de rede. Quanto mais o padrão de rede é distribuído, mais esse metabolismo vai se manifestar. E uma outra coisa interessante para a gente discutir, que vai na linha disso tudo, a semente de rede é rede, né? Você não faz rede a partir de uma organização hierárquica, muito difícil. Quando você quer fazer uma rede, então você tem que constituir um núcleo já em rede para ele ser uma espécie de ampião da rede e não querer comandar esse núcleo. Se você escolhe um bocado de funcionário e fica cobrando o resultado dele para ele montar uma rede na sua empresa, ele não vai conseguir fazer isso. A semente de rede é rede. As redes se reproduzem porque rede gera mais rede, né? Ela não pode ser um negócio arquitetado para você gerar ambientes de rede dentro de organizações hierárquicas. Isso, para quem leu Hacking Bay, é importante. Vai na mesma, é a sequência do que nós estamos conversando aqui. Se você faz uma rede, você cria uma zona de instabilidade, uma zona autônoma temporária, como dizia o Hackenberg, dentro de uma organização hierárquica. Aquilo pode gerar uma desorganização da organização hierárquica. O que eu estou falando não é nada complicado, não. É deixar as pessoas conversarem. Se as pessoas do segundo andar puderem conversar com as do terceiro, com as do quarto andar e com as do primeiro, você começa a montar rede. Claro. Mas está tudo feito para as pessoas não conversarem, não é? Os elevadores de muitos prédios, eles só vão onde o seu crachá funcional deixa você ir. Eles não querem que você converse entre os andares. Eles não querem que você estabeleça redes horizontais de relacionamento. Não querem. Porque o controle é feito em cima da separação, não é? Uma outra coisa chocante para nós, eu gosto muito dessa frase do Frank Herbert, que ele dizia, é um ficcionista, escreveu a série Duna, ele dizia, não reunir é a derradeira ordenação. É bacana demais, né? Se já está conectado, não precisa reunir. Você precisa reunir o que estava disperso, desconectado. O mecanismo de reunião é um péssimo negócio para quem está articulando rede. Se vocês estão trabalhando com rede, numa instituição qualquer, numa empresa, evitem ao máximo a tal da reunião. A reunião é uma desgraça, é um desastre. Por quê? Em geral, a reunião é feita para decidir alguma coisa que quem vai decidir não está na reunião. Já notaram? 90% dos casos. Acaba a reunião, chega com, ah, então vamos falar com o fulano de tal, vamos lá no prefeito, vamos lá no presidente, vamos lá não sei aonde, vamos lá. Quem vai decidir não está, porque senão não precisava da reunião, já tinha decidido. A reunião, em geral, não é para fazer juntos alguma coisa, não é uma agenda compartilhada. A reunião é para discutir como é que vai fazer. Em alguns casos, nós temos que aguentar ainda o profissional da reunião. Que é aquele cara que sabe articular reunião, né, promove votação, que é o profissional de reunião, que é um cara que, no processo político autocrático, ele foi sempre deformado assim. Né? Na verdade, é muito mais sutil você conseguir construir agendas compartilhadas pela conexão e, eventualmente, quando as pessoas se reúnem, essa reunião é uma confraternização, é uma celebração, ou é um encaminhamento conjunto de alguma coisa. Não é a tal da reunião em termos tradicionais. Esse é um negócio importante, mais importante do que a gente imagina para o Neto Living. De certo modo, fazer redes é abrir mão de ter a sua própria turma, a sua patota, a sua igrejinha. Quando a gente tem uma ideia, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu vou juntar comigo as pessoas que pensam parecido comigo, nós vamos fazer uma organização, uma turma e tal. Para fazer rede não precisa fazer isso, gente. Você não precisa ter uma patota sua que pensa igual a você. Você simplesmente pode se relacionar com as pessoas que pensam de maneira semelhante ou parecida e com pessoas que pensam de maneira absolutamente diferente. Você não precisa convencer nem carregar as pessoas para lugar nenhum. Você não precisa arrebanhar as pessoas para você conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, se comportar como um condutor de rebanho. Você simplesmente precisa andar junto com aquelas pessoas que querem fazer naquele momento a mesma coisa que você. Querem traduzir um livro, querem ler uma obra junto, querem... Exatamente. Ele está dizendo. Vocês não estão ouvindo o que ele está falando, mas é muito importante, eu vou colocar o microfone. Diga de novo. Estou dizendo que é interessante a tensão latente entre esse conceito de reuniões de rede. Eu estou agora mesmo fazendo uma experiência a esse respeito, como é que as pessoas resistem a discutir, debater na rede e querem o raio da reunião e exigem a reunião e o pior, também não vão para a reunião. Essa última foi a melhor. O cara quer a reunião porque ele acha que só na reunião pode se decidir, porque ele quer, mas aí no fundo ele quer. Tinha uma moça lá em Porto Alegre, foi, isso é incrível, eu tenho que contar isso porque vale mais do que ficar falando. muita teoria. Tinha lá uma experiência em Porto Alegre chamada orçamento participativo. E aí uma moça era lá desse orçamento, era uma militante ativa e tal. E aí começamos a fazer lá, na época que eu morei lá, começamos a fazer uma experiência de redes de comunitárias de governança local. E aí era diferente, né? Era uma rede de pessoas que estavam envolvidas com o desenvolvimento do seu bairro, da sua localidade, mas que não iam pendurar a reivindicação lá no governo. Não era criar demanda extra para o governo, de obra. Bom, e essa menina gostou muito da experiência, embora ela estivesse vivendo a experiência do orçamento participativo, ela gostou muito dessa história da governança solidária local. Mas um dia ela me chamou num canto e falou assim: não, mas eu gostei, mas eu fico agoniada porque a gente não vota nada. O problema dela, a única coisa que dava assim, uma agonia, é que ela queria votar. Não era nem para ganhar, às vezes era para perder. Mas queria votar, entendeu? Porque aquilo, quer dizer, como é que o ambiente da escassez habitua a gente ao confronto, ao conflito, a não a reconhecer o conflito, mas a cultuar o conflito. Esse é que é o problema, né? A visão competitiva, excludente, ela é uma visão que cultua o conflito. Bom, essa é uma outra coisa muito difícil da gente assimilar, eu sei disso. A nossa tendência é fazer uma igreja. Não tem saída. A nossa tendência é fazer uma igrejinha. A nossa tendência é definir antes as coisas para depois ver como é que vai rolar. Por exemplo, agora eu estou envolvido com vários parceiros, alguns até estão aqui sentados, num programa de aprendizagem em redes sociais de alto nível chamado Mentoring, que vai ser para público mais corporativo. Aí tem pessoas especialistas em vários temas que serão os catalisadores do processo de aprendizagem. E um me perguntou: mas vamos fazer uma reunião antes? Negativo, nunca. Vamos fazer assim, cada um vai falar o que acha que deve, depois nós vamos ver no processo como é que essas coisas vão encaixar. Se eu fizer uma reunião antes, eu faço uma escola. Se eu fizer uma escola, eu estou perdido. Uma escola no sentido, né? Eu faço uma estrutura em que as pessoas vão combinar previamente como é que elas vão ensinar os outros. Aí não é mais um programa de aprendizagem, já é uma ensinagem, né? Aí vai ser ensinagem. Então, não vamos fazer, mas ver. A primeira tendência de todo mundo, com a maior boa vontade do mundo, é dizer: vamos pré-definir as coisas, vamos definir como vai ser, vamos primeiro ver. Porque eu não tenho confiança, eu tenho medo se deixar isso no processo, o que que vai dar? Isso está por trás dessa ideia de você ter a sua própria turma, né? Esse é um outro ensinamento muito importante. Se você tem uma rede, ela é muito grande, se você está numa rede, está animando uma rede, ela é muito grande, ela vai ficando muito extensa. Se ela não clusterizar em torno de agendas compartilhadas, você perde completamente a possibilidade de ter índice de distribuição compatível com o padrão de rede. As pessoas vão se agregando em torno de coisas que elas querem fazer, e ali dentro daqueles clusters elas vão conseguindo manter um índice de distribuição. Quer dizer, a clusterização não é uma decisão prévia, nenhuma vontade. Se ela não acontecer, se não agrupar, a rede vai perder conectividade e vai perder distribuição. Não tem saída.